Spider-Man does whatever a spider can. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com a volta do inesquecível historiador JRX. Olá, gente. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Direto do Acre para o Tripcast depois de uns bons aninhos. Tava na geladeira. É que demora para chegar o sinal até que o Acre, né? Então... O fuso horário. O delay é muito alto, muito grande. É. Estamos aqui também com o sombrio e nebuloso Marcos. Nossa, é porque tá chovendo aqui, né? E também estamos com o logotípico Magaren. E a gente vai pular o Mônio e estamos aqui com o atrasado Magaren. Ou o atrasado Eric. Caramba, tô atrasado que voltou pra ele. É que o Eric se abaixou, né? Voltou. Exatamente, o Mônio não tá aqui hoje, teve que resolver algumas coisinhas, né? Foi lá resolver as coisas com o advogado dele lá. E hoje estamos aqui para falar de um tema que o JRX sugeriu há muitos e muitos anos atrás. Eu acho que foi em 2011 ou 12. O mundo nem tinha acabado ainda. Exatamente. Pois é. Que é um bate-papo sobre o histórico de publicações do Homem-Aranha no Brasil, né? A gente vai comentar sobre as edições do Homem-Aranha, as editoras que ele passou, os títulos que ele teve, destaques, coisas boas e ruins. Então, bora lá. Pronto. Vamos lá. Mexer nas revistas, tudo empoeirada, tudo cheio de naftalina. Então, quanto mais a gente for falando, mais vai chegando ao ponto que eu tenho revistas, né? Porque no início aqui é meio escasso. O comecinho mesmo é, tipo, quando eu comecei na Abril já, no meio da década de 80. Então, o começo é tudo retroativo, né? Pensa eu que comecei em 99. Nossa! E comecei a comprar revista antiga em 2008. Puta, é um jovem, né? Um menino jovem ainda. Eu comecei em 91. Já não... Foi na década de 90 também. Tá vendo? Meu primeiro Homem-Aranha foi 86. O meu foi o 190. Não, 1980. Ah, tá. Achei que você tava falando da edição. Não. 86. Mas assim, na época, eu ia comprando retroativo. Assim, na verdade, comecei com Homem-Aranha, comecei com Lei Super-Heróis. Cada uma que eu comprava na banca, eu comprava 5. A gente falava revista antiga, né? Que era revista usada, revista em sebo. Comprava na feira, inclusive. Oh, bons tempos. Bons tempos. Ou maus tempos, porque como eu falei no Tripcast lá de coleção, minha coleção antiga da Disney foi embora tudo na feira, trocando duas por uma. Muito triste. É, a minha também, mas na época até foi vantagem, justamente porque eu tava trocando. Eu lia, tinha bastante revista infantil. Aí eu não gostava de super-herói. Eu comecei a trocar, começou a vir de super-herói. Sim, eu também. Só que agora eu tô praticamente quase dando preferência de pegar a Disney de volta, porque super-herói tá uma bosta. É, que coisa, né? Verdade, tem razão. É a volta pra infância, né? A volta ao... É a vingança. A vingança dos personagens que foram trocados. Né? É. Não, eu lembro que quando eu comprava... Até a Marvel tá na Disney, então por que eu não posso voltar também? Então explica isso pros personagens Disney. Falei assim, mas eu voltei pra Disney. Exatamente. Não, mas assim, eu falei que comecei em 2008, porque em 99 eu comprava revista, mas não conhecia... Eu já falei isso várias vezes. Não conhecia outras pessoas que compravam, né? Não tinha sebo na cidade e tal. Então assim, fora de cogitação, assim, o mais próximo que eu cheguei de revista antiga foi olhar a última página da revista e ver lá assim, peça números anteriores, será que eu consigo a número 1, sabe, na minha inocência de criança? Foi nesse nível. Aí logo abaixo você não lia, né, falou assim, apenas os 6 números anteriores. É, tipo isso. Não, mas assim, não existia sebo aqui, eu não conhecia ninguém que colecionava, então era... Não fazia ideia que era possível conseguir revistas antigas, né? Enfim, em 2008 comecei a comprar de tudo. E estamos falando isso tudo, anos 80, 90, mas o nosso assunto começa lá atrás, lá em 68. Lá em 62, quando ele estreou na Marvel e... Ah, não. Quase. 68. No Brasil, né? Ah, tá. No Brasil. Até porque se fosse nos Estados Unidos, então ele estreou na Marvel e... Enfim, tá lá até hoje. Tchau. Tchau, pessoal. Não mudou muito, né? É, no Brasil... Brasil, ele estreou, o Homem-Aranha estreou em agosto de 1968, na revista Álbum Gigante, que era o título do poderoso Thor, número 11. É, revista do Thor estreando Homem-Aranha, quem diria, né? E estreou com Amazing Spider-Man 28 com Magma, sabe? Tipo assim, joga qualquer coisa aí. Na época, não, né? Até antes era bem assim, né? Porque cronologia só foi vir décadas depois, lá na Abril. É, antes ela é justamente o que você acabou de falar, assim, pega qualquer história. É história. É uma história do Homem-Aranha? Beleza, taca aí. É, eu não sei qual que foi... Tanto que a primeira Amazing Fantasy, se eu não muito me engano, ela só saiu aqui no Brasil lá nos anos 90, quase. Não, foi na RGE. Saiu na Block, na Ebal. Nos anos 80. Não, final de 69 saiu também. Não, mas aqui... fora de ordem. Se eu não tô enganado, eu posso até confirmar depois, mas a Ebal e Block nunca publicaram a Amazing Fantasy XV. Eu sempre começava na Amazing Spider-Man 1. Sim. Tá certo. A primeira que publicou a 15 foi a RGE, na 44 da mensal. Não foi nem na primeira. Pelo que eu pesquisei, né? Na 44 da mensal da RGE, teve a primeira vez a Amazing Fantasy XV. Caramba. Foi até a chamada na capa, vamos, veja a origem inédita do Homem-Aranha. A origem que você nunca sonhou em conhecer, tá aí. A história nunca contada. É, mas isso. Pelo menos dessa vez não envolvia pais. Pais e internet que funcionam melhor no avião caindo do que no meu computador aqui. Mas então, esse Álbum Gigante 11, né, foi a única edição do Álbum Gigante que teve Homem-Aranha, foi a estreia dele ali em agosto de 68. Em abril de 69, quase um ano depois, ele ganhou a revista mensal dele pela Ebal. Eu ia falar Block, corrigi mentalmente pra RGE e arrumei pra Ebal. É tudo igual. Block, RGE, Abril. Abril eu consigo diferenciar. Agora as que vieram antes é tudo misturado aqui. Então, a Ebal, o ponto principal dela é que a revista mensal era preta e branca, né? Sim. Pra mim era branco e preto, porque era daltônico. Um formato americano um pouquinho ampliado, né, do que esse formato que a gente tem hoje. Quase um magazine. Um pouquinho maiorzinho, né? Não sei porquê. Um centímetro maior. É tipo um magazine e, sei lá, o papel. Era aquele papel bem tosquinho, né? Quase. É mole a jornal. Revista, né? É bem jornal. É. A revista em si é mole. Você, pra dobrar, era uma beleza. Se tivesse assinatura, o carteiro ia deitar e rolar com isso aqui. Pegando um exemplo mais atual um pouco, não tão atual, mas mais atual, é um formato entre o americano e entre aqueles primeiros da Panini, sabe, que era um formato maior. É um formato nesse meio aí. Um americano grandão. É. Então, essa revista mensal da Ebal, ela saiu ali de abril de 69 até janeiro de 75 e teve todas as Amazing até as 136 publicadas. E a Amazing Fantasy 15 ficou de fora. Essas da Ebal, eu acho que eu tenho umas duas ou três que eu comprei na CCXP, mas só também. É, eu tenho, acho que eu tenho uma Homem-Aranha em cores e uma perdida também só. Mas é muito caro essas da Ebal. Eu lembro que quando a gente... Hoje é, né? Mas é, na época... Hoje é. Na época é um pouco barato. Na época a gente nem ligava, né? Comprava assim, não tem da Abril, então leva essa porcaria mesmo. E essa grandona aí. Essa grandona. Essa grandona que vai estragar todo o formato ali da revista guardada bonitinho, porque é outro formato. Né? Nossa, na época você nem pensava nisso. Não. Pois é, sim. Tinha como, né? Na CCXP de 2000, a primeira, né? De 2014, eu lembro que a família do Dante me hospedou, né? A mãe dele lá e tal. Dente deixou febre. Eu dormir num canto. Dente febre. Aí, como pagamento, entre aspas, eu dei uma ou duas da RGE pra ele lá. Ele não cobrou nada, né? Tem que ter algum agrado. Aí nessa de comprar pra ele, eu comprei umas duas pra mim, né? Eu acho que na CCXP tava uns R$30 a revista. Pra que Bitcoin se a gente tem Gibcoins, né? Exatamente. Eu vi esses dias, acho que foi no Colecionadores de HQs, o grupo lá do Facebook, o cara postando lá, revista invertida. Eu acho que eles colocaram a capa de cabeça pra baixo, não sendo por R$200 a revista. Não, 999. Ah, é? Não, é 999? Ah, eu sei que era um absurdo. É, 999. Só por falar revista um pouquinho mais absurdo. Né? Eu vou vender o meu... O pessoal tá vendendo crise de identidade a... Você viu isso? 10 mil reais. Não, assim, eu depois eu vou fazer meu jabá, né, da loja também, mas eu, como vendo muito lá no Mercado Livre, quando eu vi essa notícia de 10 mil reais, eu falei assim, ah, isso é comum, né? Quantas vezes eu vou pôr o anúncio e sem querer você digita a vírgula no lugar errado, ou um zero a mais, é comum você errar, você vai lá e corrige. Aí eu entrei no anúncio do cara pra ver, né? Eu ia até brincar com o cara, colega, você errou o valor. Quando eu fui ver as perguntas lá embaixo, tinha um cara perguntando, amigo, é esse valor mesmo? 10 mil? Ele pôs por extenso. 10 mil reais? Ele, sim. Falei, não, é louco. Aqui, ó, eu acho que eu vou anunciar aqui, eu tenho o Neuromancer, o livro, e ele também tá invertido, sabe? Tipo, você tem que virar o livro de cabeça pra baixo, e aí ele fica certo. Eu tenho um monte de livro invertido aqui. Chama 20, mangá. 20... Chama mangá. Pior que a gente ainda não chegou lá na Abril, nas edições da Abril, antes que alguém faça piada com o mês. Mas o Bagari tava abrindo a boca já pra falar, é verdade, a gente ainda tá em maio. Então. Mas a gente já passou de Abril. Mas eu já tive uma edição da Abril que a história ia até a metade, aí dali pra frente, a página do meio, assim, tá no meio da revista, né? Aí a página da esquerda repetia na direita de cabeça pra baixo. Ah, tá. E aí começava a ir de trás pra frente, sabe? Até voltar pra primeira página. Eu ia falar que eu tenho um assim, chama Super Almanac Marvel 4. De um lado é o Homem de Ferro, aí você vira, do outro lado é o Thor. Mas nessas de comprar a revista usada, como a gente falava, já aconteceu pior comigo. Tipo, eu comprar um Capitão América que tinha uma história do Falcão, aí quando eu fui ler, faltava as três últimas páginas da história. Eu consegui ler o final da história 5 anos depois. Nossa, eu não achava mais o caminho. A crise de identidade do Homem-Aranha, eu acho que a primeira, que é quando ele... Acho não, na primeira, que é quando ele pega o uniforme do Sombra, eu tive a revista lá em 99, por uma série de razões que eu já falei por aqui. Eu não tinha mais a coleção, comprei de novo. Aí, 5 páginas da revista era assim. Ia, sei lá, página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, onde seria a sétima, era 1 de novo, 2, 3, 4, 5. Repetindo o caderno. E aí, depois, não continuava da 7, sabe? Continuava da 13. Eu já mencionei algumas vezes aqui a minha Grandes Heróis Marvel do Novo Quarteto, que tem 2 capas. Aí, tá vendo? Tem uma capa e aí você abre e tem outra capa. Esse a direita branquinha foi... parece que saiu da banca hoje. E o problema de adquirir essas, por favor, dando esses Homem-Aranha aqui da Ebal, o problema de comprar elas em preto e branco aqui é que sempre tinha um encardido que inventava de pintar a revista, né? Tá que pariu. Eu dei sorte de não ter pego. As que eu peguei não tava assim, mas era comum, né? Era criança praticamente que comprava só, que ganhava, né? Ou riscar, ou, né? Tinha umas canetinhas assim, tem com umas canetinhas bacanas. É, não, tinha uns idiota que ainda pintava com caneta, tipo, vermelho e azul. E pinta azul, vermelho e azul, né? Tudo. Homem-Aranha é vermelho e azul, então vou pintar tudo de caneta Bic, toma. Aí o outro lado da página fica colorido também, né? Fica porque vazava, né? Porque esse papel era uma beleza, né? Tem uma revista da Marvel antiga, que a gente fez o Tweep View Classic lá em 2012, eu acho, que era do Lagarto, eu não vou lembrar a edição agora, mas a original dos Estados Unidos, né, porque a original é de lá, a original, ela tinha um quadro que era insira aqui as falas, o Lagarto deve lembrar disso. Sim. Deve ser extremamente difícil nos Estados Unidos você encontrar ela sem estar escrito, entendeu? Porque a revista falava para a criança escrever as falas dos personagens daquele quadrado. É Stan Lee que tava tentando arranjar roteirista. É, o recordatório falava, tipo, vocês estão com preguiça de escrever? Escreve aí, é tipo assim mesmo. É, assim falou o letrista, né, safado. Mas então, além da mensal do Homem-Aranha, tem a que o JRX comentou, né, Homem-Aranha em cores, foram 8 edições, praticamente todas com Marvel Team-Ups. Isso, do Homem-Aranha e a Gata, tem um que é o Homem-Aranha e a Gata. Olha só. Teve aqueles almanacs também. Almanac também. Que era o ano que vinha, né, 1971 até 74. É como se fosse um manual, né? É. Lá fora, pra gente era almanac. Vinha umas amazing aleatórias lá nos 3 primeiros, na última vem algumas team-ups. E... Aliás, deixa eu só ver aqui, a capa de 72, depois pesquisem, hein? A capa bonita, hein? E é nacional, hein? Monteiro Filho que desenhou. Nossa, vou colocar no post. Nossa, muito bonita a capa. Bacana mesmo. Mas... A gente tá falando aqui das publicações nacionais, mas só dando uma explanação rápida, né? Nos Estados Unidos existem, pra quem não sabe por acaso, né? Existiram vários títulos do Homem-Aranha, né? Amazing Spider-Man, Marvel Team Up, Spectacular Spider-Man e tal. E no Brasil sempre foi, de todas essas editoras que a gente tá falando, o trabalho sempre foi juntar histórias dessas revistas e formar uma edição brasileira, né? Sim. Uhum. Então, às vezes, uma revista nacional, ela tem, sei lá, duas Amazing e uma Team Up e uma Spectacular publicada. É, principalmente um pouco mais pra frente que as histórias começavam a se interligar, né? Entre a Amazing e a Spectacular, principalmente. Porque antes eram muito dissociados, né? Sim. É, a Marvel Team Up é totalmente desligada, praticamente. É, a Marvel Team Up é quase como se fosse meio aleatória, assim, né? Meio solto. Tanto que a mensal do Homem-Aranha na Ebal, ela só teve Amazing, né? Se eu não tô enganado, do início ao fim. Uhum. 70 edições. É, tanto que até hoje aparece de alguém, pessoal mais novo, perguntando: nos Estados Unidos tem a Maze, tem Team Up, tem o Diabo Cota, que só tem uma, como eu leio, socorro? Não, é complexo. Por outro lado, na época era até mais fácil assim, de lidar do que o Samba do Criolo Douro, que virou os outros personagens, né? Outros, como tinham uma revista só lá fora, aí o editor doido inventava de colocar, sei lá, 3 histórias por mês. Aí causou a confusão que foi desaguar lá na Abril, lá pra frente, né? O Aranha já não, como ele tinha bastante edição, dava pra fazer isso, publicar bastante história. E, assim, mal por mal, era o personagem que ficava com a cronologia mais certinha, né? Se parar pra pensar. Não 100%, mas ficava mais certinho. Ele teve pouca coisa pro lado. Pro lado ou fora de ordem. Mas assim, como o Aranha praticamente é um universo quase fechado, era difícil sentir o buraco que ficava caso pulasse também, né? Acho que o grande problema do Homem-Aranha chegou lá na frente, foi o grande problema da cronologia Marvel, que chama-se Guerras Secretas, né? Sim, Fora isso, o Homem-Aranha sempre teve... uma coisa ou outra, mas essa acho que foi o grande caos que a Abril teve que tomar conta foi quando entrou o uniforme negro, né? É, porque assim, a gente fala do Brasil, mas lá fora também, assim, existia um planejamento, sim, até para um personagem encontrar com outro, ou o inimigo de um personagem encontrar com o de outro em outra revista e tal. Mas a preocupação com cronologia era bem menor do que é hoje. Assim, não tinha tanta interligação crítica igual tem hoje. Dá pra você acompanhar só um título na boa. Exatamente. Eu não acho que no. E aí, a Ebal. O Homem-Aranha foi um personagem muito, vamos dizer assim, abençoado aqui no Brasil com relação a isso, né? A gente não teve. Nós tivemos, como já foi dito, pouquíssimas coisas que foram puladas do Homem-Aranha, né? Acho que é capaz de, né? Ao contrário de Vingadores e Capitão América e qualquer outro personagem Marvel, que teve sagas e mais sagas completamente recortadas ou totalmente ignoradas, né? Eu não lembro o valor. Os Vingadores é um que... Os Vingadores eu gosto muito, né? Você tem mais gibi não publicado do que publicado da primeira série. Então, isso que eu ia comentar. Demolidor, eu não lembro o número agora, mas que das 200 primeiras, acho que 120 não foram publicadas, não? Um negócio assim? Sim. Foi um negócio... Das 200 coisa. Primeiras... Eu acho que a Homem-Aranha e X-Men foram os únicos que são as duas franquias, vamos chamar assim, que teve muita coisa, que teve pouca coisa pulada, né? Talvez o Homem-Aranha tenha muito pulo no Team Up, no Marvel Team Up, em algumas outras nas periféricas, mas nas duas grandes iniciais, a Amazing e a Spectacular, foram poucas que foram puladas, né? Uhum. Magari, Team Up é muita sacanagem pular Team Up, né? Team Up sempre histórias muito boas. Você perde uma, você não entende o que acontece na outra. É uma corrente aquilo lá. Team Up é complicado. Mas também de destaque aí que a gente pode falar, na época da Ebal, passava aquele desenho do Homem-Aranha, né? Então teve aquelas 3 histórias baseadas na série de TV, né? Ajudava, né? A vender a revista. Começou no Brasil, acho que é bom falar que os quadrinhos Marvel começaram aqui por causa desse desenho, né? A promoção do posto Shell lá. Tanto que o Aranha, quando apareceu lá na álbum Gigante 11 lá, a capa tava escrito lá, o Thor apresenta seu novo amigo Vingador lá, o Homem-Aranha. Ninguém fazia nem a menor ideia quem era o Aranha. Prevendo o futuro, hein? Pois é. E o... Agora, uma coisa que é, né, é um clássico, já você não, provavelmente já é de conhecimento de alguns, mas nessa época o Homem-Aranha era espetacularmente conhecido como Pedro Prado, né? Pedro Prado. Nossa, é verdade. É, e a gente tinha uma... É, isso foi logo no início da EBAL, mas logo ela parou de mudar o nome, não sei porquê, é um nome muito bonito, né? Manteve-se a literação do PP, né? E a gente tinha também o J. Jonah Jaime, né? Isso veio no desenho. É, exatamente. E aí eles mantiveram a tradução do desenho pro Gibi, mas por algum tempo. Depois eles mudaram. E a Gwen também conhecida como Gina. Essa foi Gina por um bom tempo, inclusive. Nossa, Deus. Os caras venderam muito palito na época. Nossa, Deus. Que beleza. E eu acho que a edição de maior, assim, tirando a estreia do Homem-Aranha e tudo mais, a edição de maior destaque, na minha opinião, da Ebal, é o almanac do... aquele almanac dos heróis, onde foi publicado o primeiro grande encontro, né, de Homem-Aranha e Super-Homem. Nossa, aquela revista sim, grande. Sim. Lá. E depois a Abril republicou numa revistinha especial preparada, né? Duas vezes. É. Exatamente. Eu acho que a RGE, ela publicou o segundo encontro, eu não lembro se ela republicou o primeiro também. É, não sei, eu lembro. Não... Agora Aí depois a gente, pulando da Ebal, a gente foi, acho que foi pra Block, né? Deixa eu só comentar um negócio rapidão. Que, há muito tempo atrás, quando eu não sabia nada de Ebal, RGE, Block, etc., chegou na minha mão Homem-Aranha e Super-Homem, o segundo encontro. E duas edições. Uma tava escrita Abril, outra tava escrita RGE. Aí eu olhei e falei, caramba, é a mesma história? Pra que é duas? Aí eu não lembro se eu dei pros outros ou se eu joguei fora. Hoje eu tenho as duas de novo. Mas eu lembro que eu olhei e falei assim, caramba, é a mesma. Só que essa daqui tá bem mais velha. Eu vou manter a nova. O da RGE foi embora. Estava falando que depois veio a Block, né? Isso, depois veio a Block, né? Eu acho que de todas as editoras que a Marvel passou, a Block talvez tenha sido uma das a mais temerosa de todas, né? Na Block, na época da Block, eu não era daltônico. É. Todo mundo olha. Mas conseguia ver as cores. Eles mudavam as cores e você acertava. Exatamente. Eu sabia ver. Eles faziam pra mim, é visto. Cara, mas era tão berrante as cores que mesmo se não fosse trocado, eu conseguiria acertar. Porque não as tem cores como. São muito zoadas da Block, pelo amor de Deus. Nossa, são você imagina que o Electro, ele era amarelo e vermelho, né? O Electro era amarelo. Amarelo e vermelho, escorpião amarelo. O escorpião era amarelo, que maravilha. Mas o Electro, acho que foi a ditadura. Não, vou fazer o cara verde e amarelo, não. Ele é o vilão, então tem que ser outra cor. O Dr. Destino, gente. O Dr. Destino era amarelo. Aí, isso é de uma maldade. A capa meio rosa, botas laranjas. Olha, a combinação. O Homem-Aranha número 2 da Block, você vai ver que, assim, eu acho que ele choraria lágrimas de sangue, porque é de uma tristeza sem fim. E o Steve Ditko, então, mas coitado. Por outro lado, também, tem que se ver que essa revista não tinha como não achar lá na banca, né? Praticamente fosforescente. O cara chegou Homem-Aranha, o cara da banca, o que você acha? A banca toda brilhando, né? Caramba, eu tô olhando aqui as capas. Eu só... Meu Deus. Nossa, cara. Nossa, o Destino da 2, ele, caramba, enferrujou, né, a armadura. A Block, eu não tenho dúvida que foi, acho que a Ebal, ela ainda teve um trabalho bacana, apesar de ser em preto e branco, né, e poucas revistas coloridas. Quando a Block chegou pra revolucionar, colocar o colorido, mas ficou desse jeito, né? Vocês querem cor? Toma cor, né? Toma cor! Filha da mãe, né? Vocês estão reclamando que é preto e branco? Né? Estão falando, muito Tex, é muito não sei o que, toma! Toma, até cair seu olho agora, pra pagar de reclamar. Eu vou dar um trabalho pro Eric, colocar uma imagem no post, o Electro da Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Puta que pariu, é o... Raio Negro, cara. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Provavelmente foi colorista da Block. Nessa época, o cara que era colorista da Block foi contratado pelo estúdio de animação, né? Só pode. Pô, e essa revista da Block, ela era um papel grosso, né? Ela era meio pesadinha. Ah. Ela acho que era 68 páginas, mas parecia que ela tinha uns 150, tanto que ela era grossa, assim. Caramba, esse escorpião já era meio zoado, esse primeiro escorpião, que o rabo saía praticamente da nuca, né? De tão alto que era. E a Block foi pro formatinho, né? Na Block começou o formatinho, pelo menos no Homem-Aranha. E aí a gente vê essa situação triste em que o Homem-Aranha se encontrava, né? E aí veio a RGE para tentar ajudar o nosso amigo. Que a Block, a única coisa que ela fez foi isso, colocar cor indiscriminadamente. Porque quando ela pegou as revistas da Ebal, ela, em vez de continuar onde a Ebal parou, ela voltou desde o começo lá e... Quando ela parou, ela não tinha chegado onde a Ebal tava, então... Então, isso que eu ia comentar. Tava não publicando nada. Eu ia comentar justamente só um geral aqui do que a Block publicou. A Ebal, né, a última mensal do Homem-Aranha, saiu em janeiro de 75. E já em fevereiro, a Block começou com a mensal dela. Teve 33 edições, foi até outubro de 78, ou seja, nem 3 anos, né? Não, nem 3 anos e pouco, né, que ela fez. E ela publicou, igual o Magali falou, ela foi da Amazing 1 a 88, ela deu um salto e publicou a 119 e 120, sabe? Começou o desespero, né? É, e além disso, ela teve aquele almanaque do Homem-Aranha e seus super amigos, que teve uma das Giant Size. Sim. E na bloquinho extra apresenta saíram partes das edições 1, 2 e 3 das Spider Super Stories. Pedacinho. Pega um pouquinho aqui, pega uma história ali, joga ali, mistura tudo. Vê o que sai. Tem Homem-Aranha? Coloca lá. Era assim. Eu acho que a parte que ela publicou da edição 1 da Spidey, eu não lembro agora, né? Mas pode ser a origem do Homem-Aranha. Então talvez seja a primeira vez que a origem foi publicada, sem ser da Amazing Fantasy 15, sabe? Uhum. Será? Não sei. Mas enfim. A Block, eu acho que eu tenho a 1 dela, só. Eu tenho a 30 e... Cadê? 30 e alguma coisa. Ah, eu tinha eu tinha essa 29. Eu tenho pouquíssimo. 29, 28. Não, eu lembro que eu tive a 1 por causa da Comic City, do Mike, a loja. Eu acho que ele me vendeu uma vez a 1 da Block junto com a 1 da RGE numa promoção lá. A número 30, de 78, ela coloca uma foto lá do seriado do Aranha também, né? É, então, muito legal com o Rei do Crime. Essa que eu tinha. Essa eu tenho. Rei do Crime ali. Essa eu tenho, a do... Ah, essa do A 31 com o filme do Aranha. E eu tenho também a 32, que é. Acho que foi uma das primeiras revistas que eu comprei, assim, quando eu tava. Oh, meu Deus, Homem-Aranha, eu gostei do personagem, vou na banca ver as revistas antigas. Aí comprei ela. E vamos lembrar que nessa época, na década de 70, o Homem-Aranha era muito conhecido pela musiquinha do Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Achei que você ia cantar a versão falsa. Porco-Aranha. Não, a versão falsa. Essa daí. Essa é oficial. Daí, sim. Essa é como foi, ele era estritamente conhecido nessa década de 70 com essa musiquinha, muito, né, foi uma situação, eu acho que ele fica envergonhado, coloca a sacola de papel pardo, né, pra nunca mais ouvir essas musiquinhas. E aí a Block, né, gente, tá bom, né, vamos pra RG, né. A Block durou pouco tempo, né, cara? Que ainda bem, né? Pois é. Ainda bem, né? Porque, olha, a Block, ela fez um serviço pra Marvel que é impressionante. Né? Ela conseguiu... A Ebal já não era tanta coisa, mas ela conseguiu, assim, fazer um serviço completo. Completo e restrito, né? Não, eu tava vendo a capa da revista da Block 23 aqui. Tem o Homem-Aranha se vê em palpos de aranha. Falei, que diabo é palpos de aranha? Ah, é, não. Aí eu vi aqui, palpos de aranha é estarinha pulso. É outro tempo mesmo. Eu tô tentando pesquisar aqui se na Spidey Super Stories que foi publicada era a origem do Homem-Aranha, pra ver se pelo menos isso a Block teve, né? Tipo, uma versão da origem do Homem-Aranha. Eu acho que não. Mas... Se fosse, a gente tinha comentado lá quando a gente falou. Na RGE, lá, naquela da RGE, tá lá, finalmente é só que vocês queriam, a origem do Homem-Aranha. Não, eu falo assim, eu sei que não foi a Amazing Fantasy 15, né, mas... Ah, sim. Mas, enfim... RGE, as velhas capas que o cara falava assim, eu não gostei da capa americana, pega um quadro no meio da história, amplia e faz a capa. Isso era comum pra caramba. É, nossa, era. Inclusive, cara, no meio da história também. Tipo, a gente precisa. Virava... A gente tá com uma página sobrando. Pega esse quadro aqui, também. Amplia, deixa com não, uma... mas o quadro. Não, mas o quadro, às vezes, era tipo assim, era um quinto da página, né? Aí tu não, virava duas. Não, o pior é que, tipo assim, amplia, aí ficava com aquela linha de contorno da largura de um polegar, sabe? O contorno do personagem. Não. E a arte final do cara ficava mais grossa que o braço do personagem na página anterior. Exatamente. Bloquinho Extra apresenta 7. Saiu a revista a história da Spider Super Story número 1, Nascimento do Homem-Aranha. Ah, então foi. É isso que eu queria saber. Se foi a. Não, também eu sou burro pra caramba. Eu fui no Guia dos Quadrinhos pra descobrir qual bloquinho extra que era, mas não abri pra ver o título da história. Ah. O Nascimento, então, teoricamente, a Block foi a primeira a mostrar um tipo de origem pro Homem-Aranha, né? Se eu lembro bem, ela não citava a morte do tio Ben, não citava nada disso. É, mas o que a gente tava falando? Tava comentando... Voltamos pra RGE, e aí tava falando mal das capas sensacionais dela, um negócio tão bacana. Era uma revista jogo, né? Pega a capa, adivinha onde é que tá essa cena dentro da história. O pior que a RGE, mesmo assim, ela teve uma mensal com 49 edições, que foi, ó, lembrando aqui, a Block foi até outubro de 78, a RGE começou em fevereiro de 79, né? Então o pessoal ficou alguns meses sem revista. Ela foi de fevereiro de 79 até janeiro de 83. E, só que o que eu achei estranho, a Block publicou até a Amazing 88. A RGE publicou da 61 até a 67. E aí depois assim, ela continuou. Já que o Mônio não está aqui, eu vou falar. Fevereiro, pra ele, é um ótimo mês. 79. Ah, é verdade, né? Nascimento do nosso querido Mônio. Mas lembrando que o que aconteceu é que nessa época o universo Marvel foi retalhado em duas editoras, né? A Abril começou a publicar Capitão América e Heróis da TV em 79 também, né? Uhum. E aí a RGE ficou com o Hulk, Homem-Aranha, os X-Men, mas, né, que tava começando a surgir aconteceu, e outras coisas. Aconteceu mais ou menos o que tá acontecendo agora no cinema. Por aí, mas os caras tinham uma dor de cabeça, porque, tipo assim, na Abril, às vezes, o comecinho, as primeiras histórias da Miss Marvel, ela enfrentava o Escorpião, e aí, entendeu? Então, tinha esse imbróglio aí, não dava pra falar. O Aranha não, chegou a aparecer na história. Aparecia. Dentro da história e não tinha problema. Dentro da história, eles tinham os direitos à revista. Abril tinha direito à revista do Capitão América, começou com quem? Homem de Ferro, Surfista Prateado, Mestre do Kung Fu. Surfista Prateado, Mestre do Kung Fu. Punho de Ferro, era os lado B, né? Bem dizer. A gente falou da revista do Surfista, não lembro se era 14, alguma coisa assim, que o Homem-Aranha já tava saindo pela Abril, e aí a RGE publicou uma do Surfista e o Homem-Aranha tava lá. Mas, igual vocês falaram, né? O direito era a revista, não o personagem. Mas exatamente, né? Não é tão radical como é no cinema, né? Que você não pode. Se bem que eu tenho o Mercúrio que tá em, né, que é a ponte entre os universos, né? Uhum. Mas nessa época o que era complicado é que a Abril ela tinha uma, ela também quando ela assumiu a Block, a Abril não foi muito boazinha também, né? Quando ela assumiu, ela falou assim, vou pegar, ela continuou o só da RGE, o da Block ela pegou histórias aleatórias, ela falou vou publicar o que eu quiser, e foda-se. Né? Porque aí eles pegaram Capitão América, as histórias iniciais do Capitão América, eles pularam assim o Capitão América de uma maneira absurda do que estava sendo publicado antes, né? Foi uma coisa de 6, 7 anos de publicação pulado e para continuar e colocaram um monte de personagem, né? Vamos dizer assim, B, que é o Homem de Ferro naquela época era personagem B, né? Até hoje. E Shopstop. Mas e aí você teve umas, e, enquanto isso a RGE fez um trabalho relativamente bom com o Homem-Aranha, né? Fez. Ela publicou bastante almanac, bastante coisa, bastante título dele também. E ela tentou dar uma certa continuidade à Block também, né? Sim. Ela, querendo ou não, mesmo tendo republicado parte do que a Block lançou, ela publicou mais ou menos dali pra frente. Naquele almanac do Homem-Aranha, que depois virou almanac do Aranha, que a Block publicou também, nele saíram várias espetáculos de Spider-Man. As 7 primeiras tinham saído naquela Super-Heróis Marvel, que era tipo a Grandes Heróis Marvel da Abril, né? Só que tá TG. Na Super-Heróis Marvel, ela saiu lá várias team-ups e as primeiras espetáculos. E aí depois, pro Almanac, continuaram as espetáculos, né? Até a 31, mais ou menos. Então foi pela RGE que essa espetáculo Spider-Man começou a ser publicada também. Sim, eu acho que... Tirando esse negócio de ela aumentar a história, aumentar quadrinho, por falar que a Abril também fazia... É melhor que cortar, né? Uhum. Exatamente. É, exatamente. Querendo ou não... Ela foi uma das melhores editoras, assim, que publicou certinho, sem zona cronológica, sem muita confusão. Ah, e olha que ela... A RGE criou o logotipo que a editora Abril utilizou mais tarde na revista do Aranha. É, Homem-Aranha. É, usou durante muito tempo. Que eu acho bonito esse logotipo. É, muito terra. Bacana. Por ser assim, porque anteriormente a Block e a Ebal... A Ebal não, né? A Ebal fez um lá esquisito, mas... O da Block, ele era mais ou menos uma versão do que era publicado lá fora. Original, entendeu? Agora, esse aqui não. Esse aqui foi criado aqui. Eu achei, por ser criado aqui, era bacana. Era bonito o logotipo. Ebal, Editora Brasil América, né? Editora Limitado. Brasil América. É, tem muita gente que erra e fala Editora Ebal. Não é Editora Ebal. E RGE, Rio Gráfica. E RGE, Rio Gráfica Editora. Eu corrigi o Mônio uma vez falando. Futuramente Editora Globo, né? Exatamente. Eu corrigi o Mônio uma vez falando, não, Mônio, RGE, Rio Gráfica Editora. Então não é editora, é RGE. Aí ele ficou me enchendo o saco disso nos próximos 50 Tweep Views. Ah, eu tudo bem, eu errei uma vez e no meu blog 70 leitores reclamaram, mas tudo bem. Veja pelo lado bom, você tem 70 leitores. Eu não, o Mônio, o Mônio é, já é um bom começo. Mônio, é, foi estratégia, tá? O Mônio, na verdade, ele foi corrigido. Eu não, fui linchado. Ah, tá, entendi. A internet é isso, pô. É, pois é. Faltou fazer protesto na Paulista contra mim mesmo. Nesse Almanac do Aranha também saiu um negócio que, se eu não me engano, nunca tinha saído no Brasil, que eram vários compilados das tiras de jornal do Homem-Aranha lá dos Estados Unidos. Ah. Eles tinham espaço que vão publicar. Joga as tiras aí. Não, tem várias edições. Eu acho que a 3 e 4, elas são 100% tiras. Eu tenho quase certeza, não lembro agora. Mas eu sei que tem algumas edições desse almanac que são só tiras. Sabe, não tem nenhuma edição. Foi umas coisas que o Stan Lee continuou escrevendo depois de muito tempo, né? Sim, até 2000 e pouco ele ainda escrevia. Ah, eu tô vendo uma capa aqui, coitado, cara. Homem-Aranha, cuidado, o careca está de volta. É, sabe? Pois é. Ah, judiação do rei do crime. Careca. O careca, que beleza, cara. Why not? Coitado. Não é careca, é calvície. Exatamente. Mas vamos lembrar que, ó, a RGE, ela primeiro melhorou muito a questão das cores, né? Ah, não. Era colorido e ela melhorou, assim, ridiculamente a questão das cores. Ela trouxe. Ela e Abril, os dois, né? As duas conseguiram trazer um retrato um pouco mais fiado do que era publicado lá nos Estados Unidos, com relação à paleta de cores, essas coisas, né? E continuou no formatinho, mas. Até por uma questão de economia, vamos dizer assim, esse formatinho continuou por muitos anos, né? Não podemos esquecer disso. Mas a variedade era sensacional das histórias do Homem-Aranha. Eu ouso dizer que, pelo menos por um bom tempo, ela fez um trabalho muito melhor do que a Abril, quando a Abril assumiu o Homem-Aranha, né? É, tem momentos que sim, verdade. Não, a RGE foi uma editora boa, cara. Olhando as revistas dela, a seleção que ela fazia e tal... Ela tentava publicar, tá certo que tinha menos coisa pra publicar, né? Mas ela tentava publicar tudo do Homem-Aranha, por exemplo, né, que saía. Tanto que o que eu comentei, né, de super-heróis Marvel, é praticamente todas as team-ups da 1 até a 47, que é team-up, que é uma revista que se você pular não faz diferença nenhuma, praticamente todas até a 47 foram publicadas lá. Então eles tentavam, né, publicar de tudo. Cavaleiro de Prata. É legal ver os nomes, né, cara? Mas esse Cavaleiro de Prata, ele quase se manteve na Abril. Quando a Abril anunciou que ia trazer as histórias do Cavaleiro da Lua, ela anunciou como Cavaleiro de Prata. Na edição, quando saiu, veio o Cavaleiro da Lua. Mas a Abril, quando mostrou pela primeira vez o Doutor Destino, chamava de Doutor Maldição. Nossa, Deus. Então, ninguém é santo, né? Eu acho que essa, como eu falo, pelo menos a RGE, ela não misturou as coisas, né? Porque a abriu nessa, no afã de tentar resolver a vida de todo mundo, que não, e não conseguia resolver. Aí você tinha lá as histórias do Homem-Aranha, tinha Homem-Aranha, e depois começou a aparecer, sei lá, X-Factor, Vingadores, né? E tudo um inferno ali no meio, né? Quarteto Fantástico, acompanhou o Quarteto. Quarteto Fantástico foi o... Ah, mas desde a RGE. Sim. Ele já vinha no brinde, você comprava a revista do Aranha e vinha a revista do Quarteto. Mas é como eu tava falando outro dia, pelo menos não era do Hulk. O Walter May não tinha nem a história do Hulk na revista. Do Capitão América. Ou do Capitão América. Tanto é que quando abriu, pegou o quarteto ser publicado, era dobradinha, era por causa disso, né? Sim. Eu já comentei que eu comprei uma revista do Hulk uma vez porque a capa era de Star Wars. Isso, porque tinha, nossa, o Darth Vader, cara, com o AT-AT na capa e tal. Eu falei, opa, vou comprar essa revista aqui. Qual que é o nome? Incrível Hulk? Por que será? Até tinha uma historinha do Hulk, né? É, tava lá no meio, mas... Pronto, já li Star Wars, vou ver essa do Hulk agora. O dono da revista, mas tudo bem. E o pior é que a história dessa época do Hulk era bem bacaninha. Era Bill Mantlo. Essa época do Bill Mantlo era bem legal. Essa revista do Hulk durou pra caramba, cara. Adorou. Mais de 200. Ela estreou junto com a do Aranha. Foi. É, as revistas irmãs ali, né? É, eles criaram no mesmo mês. Eles chegaram aos 100 juntos, aos 150 juntos, só que o Hulk parou por aí, o Aranha continua até 200 e isso. Porque na editora Abril, a cronologia foi assim: começaram com Capitão e Heróis da TV, e Tumba de Drácula, que era algo à parte, mas era Marvel também. Sim. É, depois veio Super Aventuras Marvel, tentando dar uma misturada. E aí eles conseguiram veio... X-Men, aí, né? Que tá pra aí, conseguiram X-Men. Aí o dia que começaram a apresentar no meio do X-Men ali também, o Aranha aparecendo, você já via que alguma coisa ia acontecer. Já veio, logo depois, veio o Aranha e o Hulk juntos. Né? Tem sempre dobradinha. Na Abril, em julho, né, de 83, começou a revista do Homem-Aranha e do Hulk. É. Lembrando que a dobradinha tinha uma coisa também, se vocês pegarem, tiverem a oportunidade de pegar as revistas em mãos ou pesquisar, a data de lançamento delas é diferente, por exemplo. Não tinha igual hoje, que é mês e ano, e nem sempre é o mês e ano que sai, né? Tinha dia, mês e ano. Então eu lembro até hoje que Homem-Aranha era dia 14 de todo mês, e todo dia 14 tava lá na banca. Era religioso a coisa. Podia. A não ser que o dia 14 fosse num sábado ou num domingo. Caía no, na segunda-feira. Na segunda-feira aparecia. É, mas aparecia. E o Hulk era no dia... 28 ou 29, final do mês, assim, justamente para dar um espaço, entendeu? Entre as duas. O pessoal começou a coleção ao mesmo tempo, assim, mas vamos dar umas 2 semanas pro pessoal dar um fôlego para poder comprar outra também. Isso até quando eu comecei a comprar, que foi lá em 99, Homem-Aranha e Teia do Aranha era um dia, na época era 13h27. Chegava no dia. Até hoje. 27. Então, não aparecia mais no expediente da revista, mas eles eram muito religiosos, sim, nisso, né? Sim, sim. Né? Sim. Isso que, né, o Marcos falou é que ele era, na época, era realmente aparecer já no expediente, a data, mês e ano, né, de lançamento, né? Uhum. E na época, se você fosse na banca no dia que não saía a revista, porque você era chato. Você sabe que não vai sair, o que você está aí fazendo na banca? Isso abriu por muito tempo, ela seguiu, porque em 2006, mais ou menos, que eu comprava muita Super Interessante, né, que é da Abril também, mas não é quadrinho, também tinha o dia certo para chegar na banca. Até hoje. Era uma questão também. Da Disney, ela anuncia o dia certo, você vai lá na banca, ela tá lá. É uma questão de distribuidora também, né? Sim. Tem essa também, a cronologia dos caras é mais em cima ali da pinta. A gráfica deles é melhor. É. Antes da gente ir para Abril, só um comentário, eu citei aqui da Team Up lá, que a RGE publicou até a 47. Em outro título dela, ela pegou da 48 e foi até a 71, sem falhar nenhuma. Então, realmente... É. Mas aí a Abril veio pra corrigir esse problema e começou a deixar as Marvel Team Up pra lá, porque... Chega, né, gente? Vamos arrumar a casa, né? Apesar que na Homem-Aranha 2 da Abril teve a Marvel Team Up 79 lá, e aí depois sumiu. Sim, sim. Aí depois, lá nas teia 70, 73, aí você pega uma edição, tem lá Marvel Team Up 14, 110, 25 e 58, né? Tipo assim. Essa. Era temático, né? Vamos pegar as Marvel Team Ups com, sei lá, vilões verdes. Mas então, abriu, né? Abriu, ela começa lá em 83, ela já começa com uma história do Homem-Aranha, uma do Cavaleiro da Lua e uma da Mulher-Aranha. Tudo bem, Mulher-Aranha, né? Mas ela, no número 1, ela já não dedica somente ao Homem-Aranha, como era costume ela fazer, né? Ela não gostava muito de manter as histórias todo mundo junto, né? Por algum motivo. Porque em 83 já existia, já era uma época em que o Homem-Aranha tinha um Marvel Team-Up, tinha um Spectacular, né? Então, regularmente. Então, ela poderia ter uma continuar o que a RGE fez, mas ela decidiu, né, variar um pouquinho mais. Abriu o Versa. Abriu lá. A Abril, ela seguiu, em relação a Amazing e Espetacular, ela seguiu exatamente de onde a RGE parou. A RGE foi até a Amazing 182, a Abril começou na 183. É, na verdade, na edição 1 tem a Amazing Spider-Man anual, uhum. 15, não, que é de 81. Sim. Não, que é de 81. Aí na 2 tem essa Amazing 183 aí, que é de 78. Já começou a... É, sim, não, o que eu tô falando é... O que eu tô falando começou é assim, a mensal Amazing, a mensal Espetacular, né, a revista mensal, a Abril, independente de qual revista a Abril publicou, mas assim, quando a Abril começou a Amazing mensal, foi uma depois que a RGE parou. Assim. Foi a Espetacular, foi uma depois, que foi na Espetacular 32, uma depois que a RGE parou, né? Pelo menos isso, não teve uma perda ali de edições, né, entre um editor e outro. Teve uma bagunça, né, de... Eu lembro da gente ter comentado alguma história que a pessoa, tipo assim, a história foi publicada 6 meses antes da hora que deveria. E ela fazia referência a uma história passada, ou seja, uma história de 5 meses no futuro, né? Aí você contar. Aí eles mudaram a referência, sabe? A referência foi pra outra coisa, foi pra uma história que realmente tinha sido antes daquela, na cronologia da Abril. Sabe, umas maluquices. Sem contar aquelas casos, como eu estou vendo aqui na Homem-Aranha 4, a Marvel Team Up. Que ela publica, aliás, ela publicou lá na 2 a 79 e aqui ela já pulou para 82, ela começou a brisar. Aí ela publicou nessa revista a história que tem na Marvel, Team Up 82, 83, 84, 85. Tudo numa 4 revistas em um espaço de uma lapada, naquelas aquelas coisas que ela adoraria fazer, né, de cortava umas 5 páginas por gibi, não faz falta pra ninguém mesmo, né? Ninguém vai saber, né? Não tem internet. Não, JP Martins, não Medeiros, deixa bem claro. JP Martins falou, teve podcast que ele participou do Papo de Gordo, ele falou, se eu podia cortar as revistas, é porque não ia fazer falta pro enredo, então, Dani, se eu cortava mesmo, então eles... Eles fizeram era ótimo. Essa era uma coisa que eles tinham certeza absoluta que o que eles fizeram era o certo, vamos dizer assim, né? Então assim, aquele negócio, né? A gente sabe que foi necessário, sabe que se não fosse assim, provavelmente eles não conseguiriam publicar muita coisa que publicaram. Realmente, assim, pra você pegar agora pra ler, incomoda bastante, né? Mas pra uma pessoa que não existia internet, sim. A pessoa não tinha contato com lugar nenhum. Eu que acompanhei Guerras Secretas em 12 edições, você acha que eu tava ligando se tinha alteração ou não? Eu me diverti pra caramba. A primeira vez que eu li foi em 12 edições, eu nem sabia que existia alterações. Verdade seja dita, não me fez falta de coisa nenhuma. É claro que depois que eu fiquei sabendo, hoje eu não consigo olhar aquilo. Eu falei, puxa, meu, como mudou isso, mudou tudo, né? Uhum. Mas na época foi divertida. Só porque tinha a Capitã Marvel no gibi, como ela não existia de verdade, ela virava energia do martelo do Thor. Não, ou seja, a gente não sabia quem era, então não fazia falta. Teve um final também, né, que mostra os vilões depois que saíram de lá, foi totalmente cortado, não apareceu, também não fez falta nenhuma. Anos depois que a gente foi parar e pensar, falei, peraí, mas os vilões saíram de lá, pra onde que eles foram? Aí que você vai entender que tava faltando alguma coisa, mas na hora mesmo não. Assim, você pegando as revistas da Abril pra ler, ela fazia essas alterações, mas ela fazia de uma forma que normalmente, né, ficava coerente entre as revistas, né, então... Até porque eles tinham uma interligação, né, assim, os editores de cada revista, eles conversavam muito, e além disso, quem fazia isso era lá em cima, era o JP, era o Elcio de Carvalho, né, então eles, essas escolhas de parte cortar, isso daí, então, eles faziam com muita consciência, e que era bem feito, não vamos mentir, né? Isso daí era bem feito. O que, só que fica aquele ranço na boca agora que a gente sabe, né? A gente foi aquele que foi enganado anos e anos e... Ela fez isso, a Abril fez isso praticamente nos anos 80, né? Porque nos anos 90 ela já tinha dado meio que uma arrumada na casa. Diminuiu, assim. Mas ela continuou... cortando página, ela continuou. Você pega a dos X-Men, aquele X-Men que tem a canção do Carrasco, meu amigo, aquilo ali é um retalho só. Aquilo ali inteiro é um retalho só. Então, o X-Men Gigante 2, né? Que nem mais pra frente, década de 90, talvez eles foram parando pelo seguinte também, como o JP falou, assim, se ele cortasse ninguém ia sentir falta, beleza. Não sentia porque não tinha contato. A partir do momento que foi, o pessoal começou a ter contato com revistas lá de começou a surgir contato com... Era mais fácil comprar importado, Comprar importado. O pessoal tinha muito fanzine que pegava as importadas, analisava e falava, olha, Abril cortou. Aí mais tarde veio a internet também para ajudar, entendeu? Então aí o pessoal começou a ficar um pouco mais ligeiro porque começou a receber mais reclamação. Acho que ali do meio dos anos 90 para frente é extremamente difícil você pegar uma que tenha... Corte de primeira página, dá para entender, né? Quando eles emendavam duas histórias e cortavam... Apresentação, não tem lógica. Isso daí nem é problema, né? Mas esses cortes de mudar diálogo, fazer referência, mudar referência... Adaptar o diálogo, tem uma página que fala como se o cara estivesse contando a página que tirou. Abriu era campeã nisso. Teve várias edições que abriu, sei lá, ela adiantou ou atrasou. Aí, por exemplo, na original, o Peter trabalhava no Globo Diário. Quando saiu pela Abril, ele ainda estava no Clarim. Então, eles mudam a referência, sabe? Então, mas, assim, eram coisas para adaptar a história. E Abril, ela teve... A revista principal do Homem-Aranha na Abril foi a chamada Homem-Aranha, né? Com 205 edições. E lá em 80... Pode falar. E aí eu tava vendo agora, né? Só pra gente ter uma ideia, até a edição 10 do Homem-Aranha, teve, na revista do Homem-Aranha teve Kazar, teve Capitão Marvel, Doutor Destino, Doutor Estranho, Nick Fury, Quarteto Fantástico, a Mulher-Aranha, que eu vou considerar como sendo do Coisa do Aranha. Mas só nas 10 primeiras a gente teve presença de... E eu falei da Lua, né? Então, de 6 personagens, assim, muito, né, próximos do Homem-Aranha ali, né? Casar. É aquele negócio, né? Quem precisa de Marvel Team Ups, a gente pode fazer isso, né? Mas agora abriu... A gente pode fazer a nossa. E eles publicavam, tipo, que nem o Casar. Publicou duas histórias, depois jogou. No tipo, eles jogavam lá aí eles viram se dava liga. Aí olhou, não deu liga. Aí parava. Aí sumia com o personagem. Aí imagina, eu fico pensando, não lia regularmente nessa época, eu fico pensando, imagina o cara tava lendo, aí gostou, né? Vai saber se gostou. E gostou agora... do Kazar. Aí pô, viu uma história e depois de três revistas apareceu a segunda e depois nunca mais. Aí você fala, pô, é sacanagem. E essas revistas retroativamente, as primeiras, lembre-se que é extremamente raro conseguir revistas do Aranha com a orelha da capa inteira, porque aí todo mundo cortou os 30 pontos da cartela milionária e pintar aquela arara do inferno lá. E conseguia com o dicionário Marvel também, não é tão fácil, não. O dicionário Marvel no fim, só que você tinha que colecionar toda a linha da Marvel, né? Tipo assim, você comprava o Aranha, vinha duas páginas, aí lá no rodapé tava, continua no sei lá, Super Aventuras Marvel, era a revista que vinha na semana seguinte. Só uma coisa que tem que dar um crédito pra Abril também, quando ela começou a publicar as mensais, é que era formatinho, mas era lombada quadrada, né? Lombada quadrada e uma cola que se você não tomar cuidado... E era embora rápido. Desmanchava na sua mão aquele negócio. Isso sim, né? Nossa, cara. Não dava pra ser perfeito. A gráfica usava cola Tenais pra fazer as revistas. Eu achava pior, porque você tinha uma deterioração muito rápida. A revista, as páginas saíam muito rapidamente. Se é aquele leitor que abre a revista e escancara ela pra ler. A ideia era boa, né? Ficava bacana na estante, mas. Era bonitinho. Era assim, você tinha que ler com. Abrir, assim, aquela cena que pegava no meio da revista, você tinha que ler com cuidado. Se você fosse. Tivesse página dupla dentro da história, ferrou. Você estraga a revista, não tem como você ler aquilo lá. Olha, eu só tava vendo aqui a capa, só um detalhe. Uma das capas aqui, vocês falando de personagem estranho colocando, mas também tem umas coisas que, por exemplo, a edição 20, ele enfrenta a Belladonna. Cara, toda vez que eu via essa capa, eu lembrava de originais do samba, cara. Caraca, mano. Cara, quando minha cabecinha começava assim, Bela Dana do primeiro andar. Poxa, mano. Que personagem raio de vilã é essa? A gente falou dela esse mês, eu acho. Foi mês passado e esse mês no Pay Per View Classic. Bela Dona. Eu olhava aquilo e falei, meu Jesus. Que cara, tinha umas coisas também. Carlos e Diego. Época boa, né? Madame Teia. Primeira vez que eu vi a Madame Teia nessa capa da 21, eu falei assim, nossa, Tia May agora é super vilã. É basicamente a Tia May com o negócio no olho. Tia May com o negócio do olho, assim, só pode. Eu tava comentando, né, que o Homem-Aranha teve essa revista, que era a principal dele, e, se eu não tô enganado, em 89, né, começou a Teia do Aranha. Isso, que começou num formato magazine, né? Isso, maior que Nebal, maior que Preto e branco. Preto e branco. É, formato magazine, formato magazine. Lindo, nossa, o gibi era muito lindo. Era preto não, preto e branco não, preto e branco não. Era pra ser preto e branco. Não, era pra ser preto e branco, mas aí, antes de lançar, ele falou, ah, a gente decidiu lançar colorido mesmo, dane-se vocês. É isso, isso. E a primeira edição, até... a folha é melhor. A primeira edição, o papel é diferente. É, o papel meio brilhoso. Não, na verdade, são a 3 e a 4. E a cor fica até mais forte também. Quase ali, lembranças da bloco. Quase um graphic. É, ficou quase parecido com as graphics, né? É, só era graphic diferente porque o papel era um pouco mais fino que as graphics, mas era isso. Bem parecido mesmo. Era bem... A ideia, acho que até era confundir por causa disso, né? Porque, não, edição especial, não sei o quê, é como se fosse uma graphic novel, mas não era. Era um formato diferente. Exatamente. E a ideia dela, a princípio, era... A Grandes Heróis Marvel 23 publicou a Amazing Spider-Man 50-52 ali. E aí a Teia pegou. E a ideia dela era... Conheça as edições antigas do Homem-Aranha, né? Ou seja, tape o buraco que você não leu. Isso. Que ela pegou da... É legal. Foi. Sim, você tá lendo, você vai ver as histórias onde começou. Se você não leu a da Ebal, da Block, das outras lá. É, só não pegava aquele mais preconceituoso que fala assim, ah, história velha, não vou ler essa história velha, que o desenhista não é igual ao que está dizendo hoje, não sei o quê. Não, a Teia ela pegou muito, né? Foram 69 edições só publicando Amazing, publicando Spectacular, e eram histórias que tinham saído pela... A maioria aqui eram histórias que tinham saído pela Ebal e Block só. E se bem que, assim, eles pegaram uma fase que, como era o Romita que desenhava, e o Aranha tinha acabado de... Tava publicando e tava acabando de terminar uma fase que o Romita Jr. tava desenhando o Aranha na mensal, e ele, na época ele tinha um traço... Assim que lembrava mais o pai dele, era menos estilizado, né? Então, na época assim, ele sabia desenhar. Pode falar. É, pode falar. Também. Na época ele era mais clone do pai. É. Né? Mas ele não era tão quadrado. Assim, causou. Cara, não era tão quadrado, mas causou menos estranheza, né? Pra quem ia muito pelo visual. Eu tô olhando aqui, na Teia até a 69, que é enquanto ela ainda republicava as coisas, saiu até a Amazing 259, parece. É, porque teve uma hora que ela começou a alcançar o que a Abril tinha publicado já. É, foi mais. Isso, mas aí foi depois. Não. Até 69 era só republicação. Não, tô falando republicando, mas que as coisas tipo Homem-Aranha. Sim, lá atrás. Sim. Eu lembro na época que alguém, acho que num correio, se eu não me engano, perguntou, falou assim: ah, como é que vai ser quando alcançar a época da Abril? Aí, alguém, acho que respondeu, falou assim que eles iam continuar normal, porque já tinha passado bastante tempo e tinha gente que não tinha lido aquelas histórias. Sim. É como se fosse fazem com o Tex e Tex coleção. Vai, pra quem gosta de Tex, entendeu? Publicar histórias mais antigas pra uma segunda geração. Mas a ideia não deu muito certo. Né? Depois tiveram que precisavam de espaço, falaram assim, gente, precisamos dessa revista aqui, porque é o seguinte. A princípio eles falaram que iam publicar até a morte da Gwen, se não tem enganado, né? Que foi na Teia 23. É. Aí então, eles como... foram ampliando. Mas deu certo, né? Falei assim, vai rolando. Aí isso aí, pra frente publicar Guerras Secretas, a versão menos. menos mexida. Exatamente. Menos mexida. Ainda menos não estava mexida, perfeita. Ainda não é a final. Não, né? Não, não é a final. É. Essa é a segunda versão. É o reboot do Guerra Secreta da Abril. É, só muitas. Eu já vi muitas pessoas perguntando isso, né? Até a 69 são republicações. Aí a 70 até a 73 são aqueles grandes encontros do Homem-Aranha, que são só Marvel Team Ups aleatórios. É, o que você falou lá, Marvel Team Up 15, a 101, a isso, 75. E ele pega alguns eventos, né? Tipo o casamento. Isso, então, aí na 74 foi o casamento. Da 75 pra frente, emparelha com a Homem-Aranha 151. É, porque, né? Uma revista mensal não vai dar conta disso tudo, né? Então, precisamos de outra. Ué, já tinha, nessa época aqui, tinha Amazing, Spectacular, Web of Spider-Man, e Spider-Man, se eu não tô enganado. O que mais tinha era... Já eram quatro títulos mensais, além da Unlimited, que era trimestral, se eu não tô enganado. É, fora um anual pra cada uma, né? Quando surgia também. quebrava toda a estrutura dos caras, né? Eles enfiavam naquele Super Almanac Marvel, porque sempre que tinha, era... Ah, é o anual do Atlanta Attack. É o anual daquele novo... Aquele grande... como que é o Evolucionário? Auto-evolucionário. Então ele juntava naqueles almanaques, né? É, quando os anuais eram interligados, né? Uhum. Era complicado. E tem vários desses anuais. Revista anual é a coisa mais pulada no Brasil, eu acho, de todas. Porque o Homem-Aranha mesmo, eu acho que da anual ali entre a 15 e a 20, deve ter saído uns 3 anuais no Brasil só. É pouca coisa. Apesar que eu falei de 5 edições, né? Então... É porque as histórias eram muito soltas, né? Sim. Não tinha... Depois que o anual começou a fazer parte das sagas, né? E tinha alguma interligação. Em geral, eram histórias muito soltas. Às vezes o traço era completamente diferente do traço da mensal. Sim. Também. Essa dos Ataques Atlantes, se eu não tô enganado, a anual ela tinha mais de uma história. Ataques Atlantes era uma delas. Então, só publicaram parte da anual. Os anuais sempre tinham duas, três histórias, que eram a principal e aquelas de 8 páginas, né? Às vezes tinha uma engraçadinha. Eu lembro muito da engraçadinha que tinha, mas não do Homem-Aranha, que era do... Luciana Santos? Não, que tinha uma do... Cláudia Raia? Os Vingadores, que as mulheres faziam... Ficavam falando quem que era o Vingador mais bonito. Ah, tá. Era a mulher Hulk e a Vespa falando quem que era o Vingador mais bonito. E dava nota pros Vingadores. Eu lembro de engraçadinha, eu lembro da Mila Christie, a Cláudia Raia, outras coisas. Não. Essa eu me lembro também, faz um tempinho já. Só comentando rapidinho, que quando a Teia passou a Histórias Inéditas, foi em janeiro de 96, não coincidentemente, foi o mesmo mês e ano que estreou a Spider-Man Collection. Ah, sim, também. Eu tava conferindo aqui, eu conferi exatamente no mesmo mês e ano. Janeiro de 96 que estreou a Collection, que era republicando novamente mais uma vez, lá e de volta outra vez. Mas dessa vez, desde a primeira, né? Que a Joia pegou da 50. Fizeram um reboot da Teia, né? Que aí começaram com... Aí voltaram, pelo aí Robin, usaram então... mesmo o estilo que era pra ser a Teia, preto e branco. Se desse pra voltar mais um pouquinho, os caras voltavam na Atlas, né? Pra publicar Capitão América. Cada vez que volta a fazer isso, volta um pouco, então. Mas é interessante que se você pegar... Lógico que abriu, não publicou tudo, mas com a Spider-Man Collection, ela meio que faz assim, ó. Tirando o team-up que ninguém se importa, tudo que saiu do Homem-Aranha, você encontra na Abril, né? É, a gente deu um jeito de publicar, né? Não tudo. É, quase tudo. Até que número você fala? Como assim? Foi um tanto bom, né? Foi uma coisa boa, porque eles... Na Collection eles chegaram até 75, aí lá na Teia do Aranha eles começaram em 55, né? Então... 50, sim. Contando com a Grandes Heróis Marvel. É tudo que eu falo, Magarinha, é de Amazing e Espetáculo, entendeu? Até, não, mas até qual? Porque a 190 lá, ela pulou lá e... Até. Não, o que eu tô falando é... Com a Spider-Man Collection, tudo que a Ebal e a Block tinha lançado, a Abril lançou também, entendeu? Ah, só as Marvel Team-Ups que não, porque... Captei a vossa mensagem atrasado em referência à próxima editora. Mas a Spider-Man Collection, ela tinha uma característica bem interessante, que o que acompanhava as revistas, Magari? Fitas de vídeo, um desenho. Que eu VHS. Tenho elas ali, elas estão ali, ó. Eu fita de vídeo, porque se você falar VHS, o pessoal não vai saber nem que diabo que é isso. É de comer? Fita de vídeo, meu Deus. Fita cassete de vídeo, não. Sim. Fita cassete de áudio. Fita cassete. Cassete pode ser de áudio. Eu já vi discussões fita cassete, e fita cassete é de áudio. A de vídeo é VHS. É que cassete é o estojo. Sim, sim. O estojo com dois rolos chama cassete. Mas se convencionou falar que o cassete é o de áudio e de VHS ou de vídeo. E... Mas você provavelmente, ou pelo menos conhece alguém que falava vídeo cassete. Ah, eu até vídeo hoje. Cassete. Então, vídeo cassete pra fita cassete. Mas enfim, né? Tanto faz. Ninguém sabe o que é fita cassete, o VHS hoje em dia. O que esses caras estão falando? O que esses velhos estão falando, né? Não sabe nem o que é. Não teve o prazer de rebobinar uma fita cassete pra devolver, né? Levar a multa porque não rebobinou. Não. Entendeu? Final de semana, ir na locadora e ficar lá na sexta-feira olhando prateleiras e mais prateleiras por 30 minutos e aí pega quatro filmes que parecem ser bons e leva pra casa pro final de semana. E o barulho que mais aterrorizava era quando você tava lá assistindo, de repente. Mastigava toda feia. É, beleza. Ei, tempo arte. Cara, história, eu lembro que eu vi Senhor dos Anéis 1 e 2 com fita VHS. Fui lá, aluguei duas fitas VHS pra cada filme. É verdade, aquele estojão, né, grosso. Chegava num ponto e, pum, tela preta. Assim, opa, é hora de colocar outra fita. Hora de colocar outra fita. Isso era, nossa, cara. E depois tinha que rebobinar as duas, que bosta. Cara. Mas, nossa. Enfim. O Spider-Man Collection vinha com 16 fitas, foram 16 Spider-Man Collection, cada uma vinha com uma fita, né? Que eram episódios do desenho animado da época, né? Que era a série animada do Homem-Aranha, né? Sim. A série de 94. Sim. É, na verdade, a ideia era vender a fita e a revista vai de graça. É, exatamente. Muita gente pensava dessa forma. Então, como eu não comprei na época, vocês que compraram, provavelmente, qual que era a diferença de preço da revista normal pra essa Spider-Man Collection? A Collection era muito mais cara? Não, que a quadrinhos tem. O preço da teia do Aranha essa de janeiro de 96 era R$1,90. R$1,90. E a Spider-Man Collect, aí, era caro. Era R$19,90. Nossa, Deus, era 10 vezes mais caro. Eu lembro que eu tive que vender minha alma pra minha mãe na época pra conseguir comprar. Mas é o que eu falei, justamente isso. O brinde não era a fita, o brinde era a revista. Era a revista, exatamente. Ah, e ela era mensal? Eu lembro que eu não ela comprei na banca porque quizenal. Era caro. E ela tá muito caro. Quizenal era cara. Tipo o Planeta de Agostinho, assim? Exatamente, quizenal. Sim, via. Era facada, era fusico. É, como se fossem as miniaturas hoje mesmo, que são quase 10 vezes mais que as revistas. É que eu nunca tive essa curiosidade de ver qual que era o paralelo de preço. Não, mas era, eu lembro. Eu ia colecionar e na hora que eu vi o preço... Eu colecionei porque eu vendi minha alma. Falei, eu não compro mais nada nesses períodos. Aí eu comprei elas. Eu comprei a versão do Spawn, mas tudo bem. Ah, é, teve também, né? Porque eu jogava a revista fora e ficava com o desenho, mas tudo bem. Ah, é que a revista do Spawn era mais fininha, né? Era só duas edições. Era mais fininha. Era duas edições. Era como se fosse a cópia da revista anterior com uma capa diferente. Era a revista de casa, né? E era pra vender o desenho também. É. E era pouco, acho que era 8 ou 10, se eu não me engano. Tá, então, só pra exemplificar pros nossos ouvintes, a revista mensal atual do Homem-Aranha é 7,60. Aí a Panini anuncia agora que ela lançará uma série de 16 revistas, duas por mês, por R$76 cada. E acompanha um DVD, né? Um Blu-ray, né? Acompanha um Blu-ray. Ou seja... Na época do... teve uma editora que chegou a lançar a fita de Dragon Ball também, com as revistas fininhas e os filmes do Dragon Ball, os OVAs. Detalhe importante aqui, 7,60, uma revista do Homem-Aranha, né? Tinha Homem-Aranha e Teia, então você já gastava por mês R$15,20. Além dos R$15,20, você teria que gastar mais R$152 por mês. Ou seja, compra o resto de toda a Marvel que é publicada, que você tem é mais fácil. Né? Caramba, cara, era muito caro. Era muito caro, cara. Era muito caro. Nessa época eu era colecionador hard, comprar tudo que saía em banca, mas essa eu não consegui comprar, eu não consegui convencer. Ah, não dá. Porque ainda era dinheiro dos meus pais, 96, né? É isso? 96? Não. E eu não tinha, não convencia. E não chegava em todas as bancas também. Detalhe. Aqui no Acre, eu morava aqui, acho que chegou talvez nas três primeiras e depois parou porque o pessoal não comprou. Aí eles pararam de fazer. E o pior, né? Mesmo você convencer seus pais a comprar a primeira, daqui 15 dias tinha que comprar de novo. Caramba, o salário mínimo era R$112,96. Só as revistas do Homem-Aranha davam R$50, era meio salário mínimo praticamente. Comer pra quê, né? Comer é uma perda de tempo. Caramba, era muito caro mesmo. Corre, então. E agora sim, voltando ainda um pouco mais, aí, até para pegar um gancho lá atrás, antes da gravação, a gente acha que seria um outro local que o Homem-Aranha foi publicado algumas vezes, foi no Grandes Heróis Marvel, que tem a maldita revista do Grandes Heróis Marvel 2, o Natal do Homem-Aranha, que é a filha da puta da revista, é um formato completamente diferente de qualquer outro gibi da Abril. Ou seja, o leitor que tinha toque parou de colecionar, né? Porque. Não, fluiu todo. Na 2, né? Era na 2. A primeira vem lá a morte do Thanos, aí a segunda esse Natal de Aranha. Não, eu não sabia que ela era diferente, assim, eu nunca vi. É, ela é diferente. Não, é, ela aí você, não, aí você pensa maior. Assim, beleza, né? Beleza, né? A primeira veio no formato, a segunda vai vir maior. Então a terceira vem maior também. Não, voltou pro outro formato. Ou seja, todo lugar que você acha essa revista, ela tá dobrada, porque não tem como guardar ela. Ela era bem maior mesmo, ela era 15,5 por 23. É, ela era maior. Caramba. É bom que você, se você precisar olhar ela, você acha ela de longe. Olha ela ali, ó. Peguei. Tanto que a cartela milionária, o selinho valava 50. É que o formatinho da RGE era maior que o da Abril, não era? Ele era igual ao segundo formatinho da Abril. O segundo formatinho da Abril, exatamente. Eu acho que da Block era igual ao primeiro, né? Isso, parecido com o da Block, exatamente. E aí a RGE aumentou, a Abril diminuiu e aumentou de novo. Depois aumentou mais 7. A Abril, ela aumentou de novo depois, quando ela conseguiu... com a colorização digital, né? Que aí ela vinha os arquivos coloridos, não mais em preto e branco, como era antigamente. E aí eles tiveram que abrir, aumentar um pouco o formato para que a colorização conseguisse pegar um pouco mais na revista, né? Por isso que eles aumentaram o tamanho do formatinho na época. E foi um aumento, foi assim, edições aleatórias, não falaram nada. Eu lembro que tava no meio do, pra quem acompanha X-Men, no meio da Era do Apocalipse, né? Sim. No meio da Era do Apocalipse, aí aumentou o formato. Então, Eu tenho. Se você quiser... arrumar a época do Apocalipse, tem dois formatos. Eu lembro que há uns, sei lá, uns 4 anos atrás eu tava fazendo um box pra Era do Apocalipse e pensei eu que você comprei fazendo todas as revistas. Box de push, porrada. Beatbox. Eu comprei todas as revistas da Era do Apocalipse dos X-Men, né? As da Abril. E aí tinha isso, o formato menor, maior, foi um saco pra fazer o box. Que eu ia fazer no formatinho o menor. Aí a hora que eu comecei a projetar, eu falei, opa, calma aí, essas duas aqui são maiores. Não, ainda tem pior, ainda tem o Fabuloso X-Men, que é. E os X-Men Alpha e Omega, que era o formato americano, né? Alpha e Omega. Então, o box ele tinha tipo uma escadinha, sabe? Era uma parte maior e uma parte menor. Então, além disso, na Abril, Homem-Aranha teve 1 milhão de edição especial. Só destacando aqui destacando a graphic novel número 4, que era do Bernie Wright, que eu achava linda essa edição. Ah, é linda mesmo. Puta, linda, é muito linda. Bonita mesmo, cara. É uma das graphic novels mais bonitas que a Abril já publicou, cara. Ela, que assim, era desenho bem detalhado, assim, do Bernie Wrightson, e tinha muita capa, muita página, era página dupla, cara. Parecia uma pintura mesmo, né? É graphic novel de verdade. Era igual hoje. É uma graphic novel no verdadeiro sentido. Antigamente, hoje é generalizado, né? Mas antigamente graphic novel era uma coisa assim, era um negócio especial mesmo. Aquela Marandi. Marandi. Eu confundo ela com a Marada da Globo, mas é Marandi, é verdade. É Marandi. É muito bonito. E também tem uma graphic Marvel, né? Do Homem-Aranha do Charles Wells, Espírito da Terra. Ah, é linda também, linda. Cara. Puta, é outra que é bonita também. Muito bonita. Em compensação, a outra que tem Homem-Aranha muito chatinha, que é a Distância do Medo. Essa eu acho chatinha. Aí os caras já esqueceram o sentido de graphic novel, né? Já perderam o rumo já. É o Fear Itself, né? Bem chatinho. É complicado, né? Hoje em dia o povo... as graphic novels que saem hoje em dia é complicado. Eles colocam uma história fechada num negócio capa dura grandão, uma história chata pra caramba, ruim pra caramba, com desenho pior que da mensal. É graphic novel. Aí não sabe como vender e coloca o nome, né? Caramba. Pra dar um jeito. Bom, mas aí teve vários, principalmente crossovers, né, do Homem-Aranha. Motoqueiro Fantasma, Wolverine, teve especial de Carnificina Total, aqueles Gênios Fabricados, a Saga do Clone trouxe minissérie pra caramba. Os caras me publicaram uma edição com Homem-Aranha e Casar, eles podem tudo, né? Ah, essa é ótima. Essa... Não, e o pior dessa daí é que a revista é do Casar. A revista do Casar, mas é Homem-Aranha, porque, né, não vai conseguir vender o Casar, então. Se eu não tô enganado, são tipo 5 ou 6 edições do Casar. O Homem-Aranha aparece muito nas duas primeiras e na última, sabe? Na outra ele aparece direito. Essa do Homem-Aranha e Casar é que ele tenta roubar a viúva do Casar, não é? Tenta, ela não, tá chorando. ela tá chorando que o Casar morreu. Aí ele vira e fala: não, não fica assim, tá? A propósito, você tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? É tristeza essa edição. Eu acho que a gente tá chegando. Bom, o Trip View Classic. É, a Abril, ela essa, foi nessa época também, que foi a sequência dos crossovers com Marvel, com DC, né? Com Image, o Homem-Aranha era campeão, né? Anos 90. Muito bons os crossovers do Homem-Aranha com a Image. Aquelas com o Backlash, com o Bad Rock, é uma coisa assim de... Pô, de uma tristeza sem fim. O Bad Rock tem a arte do mestre Life. É verdade. Era legal, né? Porque o crossover era tipo assim: por algum motivo misterioso, o Homem-Aranha precisa encontrar com o cara. Aí encontrava, e aí, oh meu Deus, um inimigo. Luta. Onde foi que eu já vi esses roteiros antes? Não pois sei. É, né? Ei, anos 90. É bem o Timap. Bens a Deus, cara. A diferença é que a Timap com o herói de outro editor. Temos também a supervalorizada. Não, não é supervalorizada, tem um valor histórico. Tormento. É, Vingança. A Vingança era legal, que tinha o disco holográfico na capa. Isso, cara, exatamente. Só que pra isso a gente teve que perder o justiceiro da capa, que abriu o corto pra colocar o disco holográfico. Mas o mais louco é que não tinha nada especial, era a continuação do gibi mensal que o Marco Falen tinha contado, né? Os caras queriam vender o disco da capa, na verdade. Essa Vingança não era do Marco Falen, não. Era uma edição aleatória da Amazing, lá, um arco justiceiro. Então eu tô confundindo. Não, eu confundi com essa daqui, Homem-Aranha e Wolverine. Sim, então, Homem-Aranha e Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma são da Spider-Man. Meio que você pega Tormento, Wolverine e Motoqueiro Fantasma. Esses três O trio McFarlane, né? E aí depois vai pra mensal. É verdade. É, pelo menos a Abril, quando o Jim Lee lançou, ela foi boazinha e lançou uma minissérie chamada X-Men, né? Na época do X-Men. E tinha as iniciais do X-Men com do Jim Lee, né? Pelo menos aqui não, ele lançou aleatoriamente, né? Gibis assim, encontros, super encontros, Homem-Aranha. Então, eu quando eu vi essas pela primeira vez, eu achei que tipo assim, olha, tem uma edição especial aqui, Homem-Aranha e Wolverine. Olha, tem aqui Motoqueiro Fantasma e tal. Aí depois que eu fui ver as edições originais delas, que eu vi que, é a Spider-Man de 1990 ali. Temos também, no meio aí dos anos 90, sendo publicado o Homem-Aranha 2099, né? Cabeçando toda a linha 2099. Né? Que a Editora Abril acho que deve ter impresso 10 bilhões de exemplares, né? Do primeiro número, porque sobra até hoje no sebo, né? Mas e é engraçado que antigamente os sebos que não tinham a mínima ideia de gibi, aí eles, só porque tinham o número 1, eles cobravam mais caro. Então é verdade. Quando era R$1, aí esse daí era 10. Aí eu olhava e falava, mas esse gibi tem. E tinha uns 20 número 1 lá, né? E aí, ainda mais que a capa ela era brilhosa. Metalizada, né? Era uma vermelha e uma azul, não era? A do X-Men era azul. E a do Aranha era vermelha. A do X-Men, porque lá fora acho que eles fizeram uma jogada parecida, só que fizeram a mesma capa, uma vermelha e uma azul. Fizeram mais sacanagem. Aqui não tiveram peito pra ver. Também sobrou pra caramba, né? Pra que vai fazer, né? O universo 2099, ele tem uma coisa engraçada, que ele fez mais acesso aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que durou muito tempo aqui no Brasil, os gibis, né? Do Homem-Aranha e do X-Men. Chegou uma época que já tinha acabado lá nos Estados Unidos, os editores aqui estavam até pensando em sei lá, inventar histórias. Eles não sabiam mais o que fazer pra poder... Acabou, né? Acabou e eles queriam ainda continuar, porque fez um certo sucesso aqui, por algum motivo. Que eu acho que São legaizinhas. Mas eu acho que assim, foi muito barulho da época, porque essa época que ela foi publicada aqui, a gente já tinha acesso a coisa que era publicada lá fora. Como tinha esse delay de publicação, ou seja, o tempo que ficou sendo foi publicado lá fora, o pessoal falou assim, nossa, e quando isso chegar aqui? Nossa, isso é muito legal, nossa, tô doido pra chegar. Aí quando chegou, todo mundo foi em cima. Acho que foi mais por isso mesmo que fez sucesso. Então, o marketing por causa do tempo de delay que teve de publicação. Tinha um cara conversando no Twitter esses dias sobre Spider-Verse e tal, falando, eu não entendo direito esse tanto de personagem e tal. Aí eu comentei alguma coisa do... Tipo assim, todos os personagens tiveram alguma história antes e tal. Por exemplo, Homem-Aranha 2099. Ele falou, eu nunca gostei de Homem-Aranha 2099. Eu falei, deixa pra lá. Ele falou? Falei, deixa pra lá. Ele já falou? Eu desisti de argumentar, sabe? Tipo, eu deixei. Falei, calma, você pegou justo que ele... Não, deixa. Tá bom. Tá bom. Mas... Aí, agora a gente tem que falando que é da mesma época, mas por editoras diferentes, nós temos também sensacionalmente um encontro do Homem-Aranha com a Ultra Force, né? Lançado pela Mythos. Quando a Mythos inventou completamente uma coisa maluca. A gente já estava numa época que as pessoas tinham acesso à internet e ela inventou que as histórias da Ultra Force e da Malibu, né, que era da antiga Malibu, elas faziam algum sentido dentro do contexto atual das histórias da Marvel. Então eles colocaram uma história lá, uma história genérica, um encontro genérico da Ultra Force com os X-Men, como se fosse uma... E no meio da história forçaram um diálogo ali como se fosse uma consequência do massacre, né? Sim. E os caras foram na maior cara de pau. Adivinha quem era da Mythos? JP. Era o... Elcio de Carvalho. Oh, Elcio. Mas esses crossovers com o Ultraverso, se eu não tô enganado, teve X-Men com outra força, né? Não sei se foi. Teve o Homem-Aranha, teve o Venom teve versus o Único. É e teve mais um, eram três ou quatro? Retorno da Fênix, negócio assim? Alguma coisa assim? Retorno da Fênix. Que eles inventaram que tinha a ver com massacre e nunca teve, não teve nada a ver com nada. É culpa da Marvel, que tava falindo, comprava qualquer coisa pra acabar com a editora, comprava a editora e acabou se implodindo. Veio arrebentar aqui no Brasil também. Acho que a única coisa que... Assim, duas coisas que eu quero comentar. Primeiro que muita gente reclama que Homem-Aranha, tanto hoje quanto na época da Abril, não tinha tanta edição especial comparado a um Batman ou alguma outra coisa assim. Mas é porque, assim, a DC sempre focou mais em especiais do que em mensais, né? Isso é meio que padrão. E o Homem-Aranha tinha duas revistas mensais. Saía tudo não, lá. E o Batman, ele, na época, o Abril lançava um gibi que era mensal do Batman lá fora, como uma sequência de minisséries aqui. Que era o Legend of Dark Knight, ele foi lançado com as sagas soltas, entendeu? Exatamente. E aí ficava... Parecia mesmo que tinha mais edição especial, mas não era bem assim, né? Além do que a história de revistas mensais do Batman aqui pelo Abril, pelo menos, só nos anos 90 que deslanchou, porque antes eles tentaram três vezes, lançaram aquele formatinho, lançaram um formato americano. Teve dois formatinhos antes do americano. Dois formatinhos e mais um americano, e não durou muito tempo, assim, então não tem comparação. Não. Agora o Homem-Aranha já era contínuo, ele foi publicado e tinha mensal, tinha Teia do Aranha na época, tinha especiais também. Se você pegar a lista de edições americanas que saiu nas Homem-Aranha e Teia do Aranha, tem muita minissérie que saiu na mensal. Tem muita coisa. Minissérie. É porque os caras tinham espaço editorial pra colocar as outras coisas aqui. Exato. O Batman era uma situação justamente inversa. Engraçado que saiu muita minissérie na mensal e a mensal Spider-Man saiu em três minisséries que a gente comentou. Três minisséries, né? Chama planejamento. Pois é. E só um comentário aqui que foi na Abril que começou ali o universo Ultimate naquela Marvel Século XXI, né? Teve quatro edições. Teve quatro edições, né? E lá no início eu tinha comentado sobre a Premium, normalmente fala Premium, não sei porque eu falei Premium, as edições Premium que mataram todos os formatinhos, né? E aí Homem-Aranha e Teia do Aranha viraram, vamos colocar assim, Homem-Aranha Premium, né? Os formatinhos e os leitores, né? Pois é. Queriam colecionar, mas não dá mais. Você pega, mataram, no caso do Homem-Aranha, duas revistas de 100 páginas cada uma, que praticamente na época só tinha história do Homem-Aranha, faz as duas virarem uma de 160 com 60 páginas do Homem-Aranha. Não, e além disso, o preço, quase o dobro do preço que você pagaria nas duas separadas, né? Quando o Homem-Aranha e Teia foram cancelados, elas estavam R$3,50. Então é quase o triplo do preço. Tava R$9,90 quando lançou a Prime. A do Aranha era dobradinha com os Vingadores no começo, né? Eu lembro que, eu já comentei aqui também, teve uma edição que foi 60 páginas do Homem-Aranha e 100 de outros. Aí eu parei ali, foi ali que eu parei a primeira vez. Falei, não, eu já não tenho dinheiro pra comprar. Ainda vou ficar lendo esses outros personagens que na época eu não conhecia, né? Conhecia só superficialmente, falei, não, deixa pra lá. Era uma época muito cinzinha do Homem-Aranha, né, gente? Foi uma época muito triste ali. A gente tinha o Howard Mack, e aí foi quando o John Byrne voltou. Voltou naquelas, né? Aquelas historinhas bem tristezinhas. Eu especialmente, eu gostava nessa época do formato do traço do John Romita Jr. Do Homem-Aranha, eu gostava. Uhum. Mas Mas não era todo mundo que gostava, ele era meio, né, existia uma certa birra com o bichinho, né? A gente tinha aquela super nova, menininha, chata, que o John Byrne inventou também, né? É. E essa, a revista em si era de uma qualidade boa, né? Pelo menos na minha opinião. Assim, ela tinha um papel muito bom, tinha uma capa bacana, é, ficava legal na estante. Parecia esses TPBs que saem lá nos Estados Unidos. Sim, sim. É, nesse sentido aí, se as histórias fossem boas, igual, por exemplo, tem um colega meu que colecionava Batman, ele adora a linha Premium, porque foi na época que saiu Terra de Ninguém, do Batman, sim, e tal, que sim. Era uma história uma muito deu boa. Deu a sorte, né? É, então, deu sorte. Ele adorava as Premium. Pera aí. Eu lembro que... Cara, você tem um amigo que gosta do Batman? E você ainda é amigo dele? Coitado. As histórias são legais. Mas ele... Eu lembro que ele comentava comigo, quando falava de Premium, os olhos dele até brilhavam, sabe? E eu pensando assim, nossa, aquelas historinhas chatas, nem tinha Homem-Aranha direito. Pior que o Premium... A do Homem-Aranha era especialmente ruim, né? De todas, assim, porque você pegava... Eram três da Marvel, né? Era Homem-Aranha, o Grandes Heróis Marvel... X-Men. E o X-Men, né? O X-Men O X-Men tava naquela levada. Tinha uma Marvel mesmo, né? Grandes Heróis Marvel tava numa época muito boa. Porque tava com uma época bacana do Capitão América, do Homem de Ferro, do... Foi a retomada do universo, depois que eles voltaram do daquele universo horroroso lá, né? E aí os Vingadores estavam muito bons, né? Então você tinha uma sequência bacana ali no Grandes Heróis Marvel. No X-Men tava aquela toada de sempre, né? Não tava nem bom nem ruim. Eles estavam seguindo. Agora, do Homem-Aranha, era uma época que o Homem-Aranha tava muito embaixo. Muito embaixo. Sofrível, cara. Principalmente o roteiro, né? Exatamente, principalmente o roteiro. Então ele ficou um negócio muito triste mesmo. Eu imagino. E aí eu tava vendo aqui, eles enfiavam o Thor direto. Sim, também. E o Thor normalmente ia. Eu lembro que teve uma história do Thor que fez interligação com uma Amazing Spider-Man, que os dois eram desenhados pelo John Romita Jr., né? Sim. Só que foi isso, só. A única interligação com o Thor era essa. Eles continuaram, deixando o Thor lá, ocupando espaço. Acho que foi até essa que o Eric tá comentando aí, que teve essas duas histórias, que uma foi na Amazing e uma foi na do Thor, que o Aranha apareceu e depois era Vingadores até o fim. Cara, eu não lembrava que eram só três, porque assim, no final da revista, vinha a capa de cinco, né? E sim, na minha cabeça tava aqui que a Marvel tinha cinco, mas não, era as duas da DC e as três da Marvel. Isso, exatamente. Caramba, aí na hora, e pior que depois, no desespero, os caras fizeram quinzenal ainda. No final, não, mas aí... Não, eu parei pô, antes. A DC foi depois que a Marvel foi pra Panini. Panini, uhum. É, já soltando spoiler, né? Da próxima. Mas quase. Depois que a Marvel foi pra Panini, que a Abril teve a genial ideia de colocar quinzenal, durou 2 meses. Aí depois a DC, ela chegou e falou assim: não, então como o pessoal tá reclamando muito que é a volta do formatinho, eles voltaram num formatinho fininho, cara, 52 nossa páginas. Nossa senhora, aquilo era horrível. Foi horroroso, no meio daquela saga. Acho. Era horroroso também. Foi triste. Essa época pra que chegava a DC. No final disso foi um negócio trash demais. É, esse formatinho aí da DC que eles fizeram pra concorrer com a Panini, no caso, que tava com a Marvel na época, chamava Planeta DC, meu, era um negócio assim, pelo amor de Deus, Abril, larga o osso, deixa o outro publicar, porque vocês não sabem publicar. Meu, os caras fizeram os negócios, desculpa os profissionais que estavam envolvidos na época, eu sei até que tem questões editoriais no meio e tal, mas já tava, sabe, a alta diretoria da Abril já devia estar de saco cheio também, mas os caras publicavam uma revistinha chumbrega, um logotipo assim, que fala assim, meu, vai ser cancelado mesmo, então dane-se, entendeu? Era fim de feira, né? Mesmo. Cinco números. Os caras anunciaram cinco números de uma vez só e ali terminou. Teve uma minissérie, eu acho. Mundos em Guerra, é. Isso. Mas foi só pra fechar mesmo ali. Mas acho que sei lá, de repente até questão contratual. Mas, sabe, foi um fim triste. Tipo, pra uma editora que nos, né? Mundos em Guerra. Não tinha que ser Mundos em Crise? pois é. Guerra é da Marvel. É crise. Guerra é Marvel. Agora, assim, pra fechar um pouquinho do Homem-Aranha na Abril, né? Eu acho que foi uma... O Abril, como um trabalho geral, ela fez um bom trabalho, sempre, né? Fora, a gente parece que só falou mal da Abril, mas a gente tem que lembrar que ela, querendo ou não, ela foi arrumando a casa até chegar numa coisa cronologia mais ou menos alinhada lá no final da década de 90, né? Que teve que esperar, mas foram uns 15 anos arrumando cronologia aqui, tá? Que já era zoneado, né? Já era muito zoneado. Mas a gente teve, as histórias foram muito bacanas, né? Eu acho que as edições especiais, na sua grande maioria, eram bacanas, tirando as babaquices dos crossovers, mas a gente pegar como as graphic novels que a gente falou, as graphic Marvel, pegar as minisséries, a Última Caçada de Kraven, né, as minisséries que a Abril lançou também são bem bacanas, e eu acho que pra mim foi um bom trabalho, um trabalho muito bacana que a Abril fez, né. Sim, sim, com certeza. Formou uma geração inteira de leitores de quadrinhos de super-herói, né? A geração Marvel de leitores, praticamente toda Marvel, falei Marvel aqui porque é o que eu convivo mais, né? Porque a maioria dos fãs Marvel que eu conheço, a maioria dos fãs da DC que eu conheço costumam ser mais velhos, por algum motivo, não sei porquê. Ah, que susto. Achei que você ia falar, a maioria dos fãs da DC que eu conheço, eles costumam ser Marvete. não, eles costumam ser mais velhos. Ultimamente tá sendo. Mas infelizmente. Eu ia comentar isso, que a maioria dos fãs da Marvel que eu conheço começaram com o Abril mesmo. Sim. Então, querendo ou não, tem todas as editoras que a gente tá falando, tem prós e contras, mas ela foi a que manteve por mais tempo aí, trazendo várias histórias boas, né, pra gente. E antes de falar da Panini, só um comentário que... Pô, tá atrasando já eu falar da Panini. A Panini, assim, a gente vai falar dela ainda, mas ela tem muito tempo de edição, mas como é a mais recente, é a que a gente menos precisa comentar pro povo, né? Que todo mundo conhece, basicamente. Mas o que eu ia comentar é que entre aí abrir Panini, a Pandora publicou algumas coisas, né? Pandora Books. Ela publicou. Ah, é verdade. A Mythos publicou o também. Aquela que vocês adoram, o Marvel Tin-Up, né? Na edição histórica. Não, não é na edição histórica. Não, espetacular, né? Não, também, as duas de também espetacular as duas, né? E uma de Marvel Tin-Up, ou ao contrário. Uma de Marvel Tin-Up em preto e branco. Foi uma de espetáculo. É isso. Mas aquelas edições encadernadas grandonas, né? Sim. Acho que era edição histórica, é o nome. Não tenho certeza. Publicou o Super Homem-Aranha Mangá também. Ah, sim. Ah, tá. Os primeiros, quer dizer, não foi bem os primeiros números, foi uma bagunça lá, mas publicou. E da Pandora eu não lembro. A Pandora ela publicou, só publicou, né? Relacionado à Aranha, a Garota Aranha só. Lançou uma edição zero da Marvels também. E se eu não me engano, as tiras começaram a sair lá também. Saíram na Pandora. As tiras do Aranha. Ah, é, sim. Aquelas strip mania era de Panini. Então, essa mesmo. É strip mania mesmo. Foi da Pandora ou foi da Panini? Foi na Panini. Não, a strip mania que o Eric tá falando é Pandora. Pandora? Eu se o dia dos quadrinhos abrir aqui, eu confirmo. Se não abrir, tá difícil. essa strip mania eu acho que eu tenho duas, então. Saiu um três. Ah, sim, a strip mania, sim, né? Porque aí abriu. É da Ópera Gráfica. Ópera. Ah, tá. Não, Pandora Books aqui. Não. Eu abri o link da Pandora. Sou idiota. Então tem mais uma editora que a gente tava deixando de lado, que é a Ópera Gráfica. É que a Ópera Gráfica, ela publicou, ela trabalhava mais com a DC, né? Assim, da Marvel tem pouquíssima coisa dela, isso daí é porque ela tinha tiras não só do Homem-Aranha, né? De tudo quanto é coisa, né? Que tinha, né? Isso é pela capa aqui, você vê que tem Tarzan, tem Príncipe Valente, tem John Barney aqui. Ou seja, voltaram à década de 50, né? Exatamente. Mas aqui, só comentando da edição histórica, foram duas de Marvel Team Up e uma de Espetáculo. Mas a Mythos, assim, a Mythos já, como trabalha com já trabalhava conjugado com a Panini até hoje, né? Era meio que uma pré-estreia da Panini. Pra quem não sabe, a edição das revistas da Panini é feita pela Mythos, né? Exatamente. Só a parte comercial, ela é diferenciada, mas a parte editorial faz uma espécie de terceirização ali. Isso. Eu comentei uma vez com o Saladino, que era editor, né, das revistas do Homem-Aranha, por que tinha algumas edições que saíram pela Mythos, selo Mythos, não Panini, né? Aí ele comentou alguma coisa que, assim, eram revistas que... ou projetos que a Panini não tinha interesse de lançar, ele acha, né? Ele não tinha certeza, mas ele não sabe muito bem, mas ele acha que era alguma coisa que a Panini não interessava muito e tal, e a Mythos ia e publicava. É. A Mythos publicou Terra-X, Ruínas, aquele Marvel Luz e Sombras... Terra-X. Nossa! Terra-X daquele jeito, né? Picotado, né? né? Nossa! Publicou a sensacional minissérie do Inumanos, que é linda, linda e muito bem escrita, que é uma que a Panini deve pra gente um encadernado. Vai. É, porque também se for publicar Inumanos, só tem essa minissérie. Não, tem a segunda. Tem umas três ou quatro minisséries depois. Né? Aí sim, se for publicar Inumanos, se for publicar Inumanos, então tem quatro. Aí sim. Então, o namoro não tem nenhum. Tadinho. Não, namor tem aquela história dele que ele se apaixona lá, que é horrorosa, que saiu na Panini. Né? Do John Barney. Não, tem a fase do do do John Barney foi que saiu, né? Não, mas tem uma série dele mesmo que é, que é horrorosa. Horrorosa, assim. É temerária. Aff, mano. Já percebeu que namor lá nos Estados Unidos também o nome escreve da mesma forma? De trás pra frente é romano? Ele é Roman? Olha, é só uma informação aleatória, fingindo que serve pra alguma coisa. Aqui. Mas serve. Como que era o nome do príncipe submarino em 2099? Ah, não lembro. Roma? Era Roma? Roma. Era o namoro ao contrário. Criativo. Muito, muito criativo, né? Pessoal que trabalha com quadrinho é muito criativo, né? E a gente sabe que o Império Romano, ele roubou ali a cultura de vários países, inclusive da Grécia, que tinha a lenda da Atlântida, né? Então tá tudo interligado. Ah, é bem parecido. Vamos falar de Panini. Janeiro de 2002 até a data de gravação desse programa. Desse podcast. Nossa, eu lembro, é muito claro na minha mente quando acabou, a Marvel saiu da Abril e foi pra Panini, e a Panini lançou, já existia fórum de quadrinhos nessa época, era uma coisa, né, já existia todo eu já fazia parte dos fóruns, e a Panini, ela lançou, logo que ela lançou as edições, ela lançou o próprio fórum de quadrinhos, né, botando a cara à tapa. Ah, sim. E foi uma coisa muito, muito legal, porque tinha os editores participavam, era uma coisa. Você tinha uma interligação muito grande com os editores e com o pessoal e com os outros colegas, né? Com os amiguinhos que gostavam desses gibizinhos, né? E isso foi muito legal. Agora, a mudança que teve. Não teve uma mudança muito drástica entre a Premium e o que a Panini lançou, né? O que ela fez foi ampliar o formato, ficou um formato magazine, né? Vamos dizer assim. Era o formato da Marvel Século XXI, que a Abril tinha lançado. Capa cortada. No início, uma capa mais dura, né? Uma capa mais... um pouquinho. E o papel, que era o papel... Naquela época era um papel sensacional, maravilhoso, cheiroso, gostoso. Era tudo de bom o papel. Eu ia falar gostoso zoando, você falou. E ele falou não zoando. Exatamente. E quando a Panini lançou, ela lança X-Men, né? Lança Homem-Aranha e lança Marvel 2002, né? 2002. Sei lá, 2002, acho. É isso. 2002, né? Marvel 2002. Foram essas três só, né, que ela lançou. Tinha aí depois X-Men tinha Marvel. Não, tinha Paladinos, Marvel e X-Men exatamente. Aí depois teve o Quarteto Fantástico e o Capitão Aí já naquele formato... o Paladino Marvel, aí veio aquele formatinho Mitos, né? O formato Mitos que eles lançaram. Formato americano anão, né? Anão, que é o Quarteto Fantástico Capitão Marvel e o... Qual que era aquela outra? Justiceiro e Elektra. Futuramente, acho que... Não sei se futuramente, na mesma época, no mesmo formato ia ser Demolidor e Hulk, né? Por causa do filme. Eu ia perguntar agora do Hulk e Demolidor, que eu me distraí aqui por um momento, não sabia se vocês tinham citado. Foi. Demolidor. É que o Paladinos Marvel morreu, que tava essas histórias, e aí foi o Hulk e Demolidor, veio Elektra e Justiceiro, e aí eles lançaram o Quarteto Fantástico, Capitão Marvel, vai saber por quê, né? Na verdade, porque era bizarro, né? Assim. É porque na era, lá fora tinha. Lá fora tinha muito burburinho em cima desse Capitão Marvel do Peter David, não sei o que e tal. Acharam legal pra segundo tentar. E demoraram pra lançar aqui, né? Demoraram, aí já passou, né? Não tem. Já tinha passado o hype, né? Sim. E agora, mas foi uma época. Eu sinceramente, aí eu gostei muito da mudança. Muito, muito, porque eu acho que talvez tenha afastado um pouco os novos leitores. mas os leitores que eram, que acompanhavam, mas aí afastar por afastar, a Prêmio já tinha matado de vez. Já, né? Tinha matado mais da metade da... Exatamente, já tinha então, matado eu, todo mundo. Eu mesmo já tinha, eu tinha parado na época da Prêmio. Quando eu voltei, já tinha começado. Eu voltei e comprei a primeira do Homem-Aranha só porque era a primeira. Eu parei também. Sinceramente, eu acho que quando a Panini começou, foi um efeito contrário. Eu acho que muita gente começou porque achou melhor. Sim. E era mais barato, né, também? Sim. Eu só voltei porque... Se você assim... pegasse só Homem-Aranha, era mais barato, né? Se você pegasse todos, aí ficava mais caro. Eu voltei depois que eu assisti o único filme do Aranha que o Raimi fez lá. É. Eu lembro que, igual eu comentei, né? Eu parei ali no meio das prêmios e eu fui voltar a colecionar Homem-Aranha só lá pra 2006, né? Mas nesse meio tempo, eu ainda comprava mangá de Dragon Ball da Conrad, de algumas coisas assim, então eu ia na banca direto. E aí eu lembro de ter ido na banca uma vez e visto... Ah, começou Marvel Millennium Homem-Aranha também na época. Ela começou com Homem-Aranha. Eu cheguei na banca e tinha justamente uma Marvel Millennium Homem-Aranha ou uma Marvel Século XXI, não lembro qual que era agora. E era um desenho todo estilizado do Homem-Aranha, como se fosse meio a cabeça meio esticada, assim, sabe? Era um desenho mais estilizado, enfim. Aí eu olhei assim e falei, caramba, a qualidade caiu demais desse Homem-Aranha. Eu fui olhar a editora, falei, Panini, eu falei, caramba, é álbum de figurinha, a editora? É. A minha reação foi essa, sabe? Tipo assim, nossa, editora de álbum de figurinha. Mas eu não comprava mais na época, então eu não folhei, não fiz nada, né? Eu só peguei meu mangá do Dragon Ball e fui embora. É. Foi o primeiro contato meu com a Panini, foi isso. Você é mesmo fã do Aranha. Você roubou o mangá do Dragon Ball. Eu peguei e fui embora, né? Ah. Não, eu paguei. Ah, sei. Igual a Aranha pagou o carinha lá do sanduíche lá. Eu tinha o telefone da banca e eu ligava antes pra ver se a revista tinha chegado. Oh. Quando é que o senhor não vai estar aí na banca meio distraído? Aí passando? É fazer chegou curso de informática, Windows, Word, Excel, né? O Eric liga lá, chegou Homem-Aranha? Chegou, ia lá e comprava Dragon Ball. Muito bem. Caramba. Aí você enfim. Não, eu ligava pra saber se chegou Dragon Ball, né? É tudo estratégia, vejam bem. Mas então, aí a Panini ela levou todas essas edições por bastante tempo, até recentemente aí com Nova Marvel e tudo mais, né? E no meio tempo teve, eu acho que o de mais destaque do Homem-Aranha, as duas coisas sem ser mensal de mais destaque, foram as Grandes Desafios e Biblioteca Histórica Marvel, né? Sim. É que publicou uma série que é antiga nos Estados Unidos e que, né, que é a Marvel Masterworks, né, que vai publicar as histórias clássicas de formato capa dura e tal, né? E aí a Marvel investiu nisso, a Homem-Aranha foi o que durou mais, né? Não me falha a memória. Mas sucesso. O resto não rolou muito, não. É, mas aqui acabou não dando muito certo, né? Agora, independente disso, pra mim, o que eu acho que é o grande trabalho que a Marvel, que a Panini faz, né? Além da produção mensal do gibis, que eu confesso que faz um bom tempo que eu não leio os mensais, só esporadicamente, mas são os encadernados. Eu acho que não existe, né, não tem nenhuma editora que lançou uma sequência de teve a capacidade de lançar os encadernados, e agora até no estilo meio norte-americano, né? Que lança o gibi e 6 meses depois lança encadernado, né? Sim. O problema é que eu não confio que ela vai manter isso. Porque se eu confiasse, eu parava de comprar mensal. Eu confiar, eu não confio, mas eu rezo. Porque eu rezo por isso. Eu rezo por isso desde a década de 80, que foi feito só assim. Apesar entendeu? Que eu tô falando isso, mas já faz um tempo que eu não compro mensal, porque eu tô em contenção de gastos extrema. É, né? Sei. Mas. Eu preferiria muito mais. Tanto que eu tava fazendo isso. Eu queria comprar as edições americanas. Não tem dinheiro pra comprar todas, né? Então, saiu encadernado, aí eu tava comprando, à medida que ia saindo. Mas também tinha que parar, porque o dólar bateu R$4. Assim, se mudar vai levar um tempo. Porque, por exemplo, hoje eles vivem uma geração que tá acostumada com encadernado, entendeu? O terror de, por exemplo, tem muita gente comprando quadrinho que tá migrando, conhece os personagens porque tá saindo filme, e vai começar a ver o quadrinho agora, porque vem um personagem na na capa. Para esse público, é meio complicado você vender revista mensal assim, que tem uma continuação. Porque não é. O grande público não gosta desse negócio de falar assim, ah, eu não vou comprar uma história que continua no mês que vem. Então, encadernado é ideal. Então, talvez aí que esteja saindo mais. Sim. Apesar que vivemos num país que está acostumado com novela, né? Então, não sei por que não gosta de continuação, que é a mesma coisa, ué. Eu comentei da de desafios, mas só linkando com a biblioteca histórica Marvel, atualmente está saindo coleção, né, histórica. Sim. Cumpre mais ou menos. Ela é temática, né? Ela não é as edições na ordem que saiu, mas é temática ali, então também é um trabalho bem interessante, né? Sim, sim. E parece que tá. Ah, bem, é, né? Eu acho que essa questão de encadernados é muito bacana. Essa foi uma sacada da Panini sensacional. Você pegar histórias mais ou menos soltas, mas que tem alguma lógica ali dentro e que são bem feitas, são antigas, né? Eu achei isso muito bacana. É, eu mesmo já não compro mais revista de mix faz tempo. Eu vou ou esperar por encadernado, até porque as histórias que eu tô gostando são mais as histórias que estão longe da cronologia bosta de hoje em dia. E que é exatamente o que a Panini tá lançando como encadernado aqui, tipo Justiceiro, Viúva Negra, essas histórias, Cavaleiro da Lua, foi muito boa esse último volume que passou. Outra coisa legal dos encadernados também é, de certa forma, acabar um pouquinho com a especulação, né? Porque, tipo assim, antigamente você tinha uma edição antiga, a carinha queria revender pra você por um preço absurdo. Hoje não. Por exemplo, a última Caçada de Kraven, a primeira vez que eles encadernaram, pra vocês acharem hoje pra comprar, é uma fortuna. Aí o que acontece? Eles lançam de novo o mesmo encadernado. Ou seja, sabe, hoje em dia não tem muito isso, né? Os caras falam, não, quero comprar a primeira edição porque vale mais. Não, eu quero comprar por causa da história, entendeu? Então, isso quebra um pouco o mercado especulativo, isso é muito bom. Entendeu? Ou seja, se você não comprar um encadernado agora, por algum motivo que não deu, por sua situação financeira, você pode ter certeza que pelo menos daqui uns 5 anos você vai ter a oportunidade de novo de comprar. A editora tá ganhando o dinheiro que esse pessoal tá tentando ganhar, né? Tipo assim, tem gente querendo comprar. Se ela lança, é lucro. Mas é o jeito certo de pensar. Porque, sim, tipo assim, é o mesmo motivo que as editoras americanas, todo mundo reclama de reboot, mas é o mesmo motivo que as editoras americanas fazem reboot. Quando faz certo, né, DC? Quando faz errado. Errado. A geração troca. Por exemplo, hoje o adolescente de 15 anos está comprando revista super-herói, daqui a 10 anos ele tem 25. Tudo bem, ele pode até estar continuando a comprar, mas e aqueles outros que estão fazendo 15 na época e o outro faz 25? É uma nova geração. Então você tem que lançar de novo, você tem que reformar, então você tem que lançar de novo. Por exemplo, se você lançou encadernado hoje, você vai lançar daqui 5 anos a mesma história para uma outra geração. E assim vai vendendo, entendeu? É um produto que tem que girar, ué. Exatamente. Mas. Bom, aí eu acho que essa foi a grande sacada que a Panini trouxe pro mercado daqui, né? Não é que ela trouxe, foi ela que inventou? Não, não inventou. Mas ela deu uma regularidade a isso, né? A gente não. Abril tinha encadernado, mas era mais raro, muito mais raro. Né? A gente tem as outras editoras que trabalharam, principalmente com Vertigo, trabalharam com encadernados também, a Ópera Gráfica é uma delas. Mas eu acho que a Abril, ela trouxe do universo dos quadrinhos mainstream, vamos dizer assim, né? Não Vertigo ou não alternativos, uma sequência, uma coisa que hoje você sabe que você vai ter você vai ter que deixar mais espaço na sua estante para as revistinhas que ficam em pé, que não tinha antes, que a Abril você é completamente renegado isso, se você for pensar, né? Sim. E agora, né, a gente lembrou, mas tinha os maiores clássicos do Homem-Aranha também. Ah, que, sim, verdade. Né, que foi foram histórias muito boas, né, lançadas, e que é difícil achar hoje em dia, né? Esse aí é sofrível de achar, realmente. É, dos maiores clássicos saiu A Última Caçada, inclusive, né? O 2. É isso que eu falei. Que não achava de jeito nenhum. Quando eu tava procurando que não achava, eles pegaram e relançaram. Além do que, e o pior é que eles relançaram quando a Salvati lançou também, né? Ah, eu achei que você tava falando... Na verdade, eles estão fazendo isso, né? Olhando quando a Salvati vai lançar, eles lançam também. Eles lançaram mesmo, aí já é uma questão de programação meio, né? Tem que pensar um pouco também, porque... Achei que você tava falando da... Não, quando você falou que não achava encadernado, achei que você estava falando daquele encadernado que a Abril fez, que a Abril lançou. Ah, tá, não. Não, mas... aquele lá. É, bom, é, esse é. Da Maiores Clássicos da Última Caçada, eu dei sorte, eu acho que eu comentei no programa lá da Última Caçada, que um cara apareceu na internet vendendo por R$5 em 2010, sei lá. Uhum. Aí eu comprei. É. Foi desse jeito, basicamente. Galinha morta é assim, né? Eu vi assim e tal, bati o olho e falei, caramba, esse é um encadernado completo, né? Tá lá, volume 2. Aí ele me falou assim, mas é só o volume 2, hein? Eu falei, sem problema. Eu faço esse favor pra você. É o volume 2 do Maiores Clássicos, não, né? O volume 2. Você tem que fazer um pouco de doce. Eu falei assim, poxa, mas só volume... Ah, tudo bem, vai. Só pro cara ficar tipo... felizinho, né? Exatamente. Tá bom, é. Vem por R$4,50. É a Panini, como eu falei mais agora há pouco, né? Ela é mais recente, assim, a maior parte dos lançamentos a gente ainda é muito fresco na memória de todo mundo, né? Teve aquela série de 4 capas pretas que ela lançou, com a morte de Jim the Wolf, Tormento de novo, para com isso, gente. É por isso que chama Tormento, né? Exatamente. Tormento. Né? Eu entendo o valor histórico, mas, né? Ela lançou o Universo Norte. Eu não, né, entendo. Ah, Geração Marvel, Homem-Aranha. Geração. Universo Norte. Então eu ia falar essa. Uau. Essa é o que ninguém lembra, né? Que é formatinho pequenininho, né? É. Geração Marvel. Foi 32 números, gente. Quase uma block. Quase uma block. Quase uma block, é. E na época era melhor que as revistas da linha normal. Era divertido. Então, era melhor. Já tinha uma coisa a mais do que as revistas de linha. Era divertido. Pois é. Cara, na época que saiu o primeiro filme do Mark Webb, eles relançaram encadernado aquele Feroz, Sensacional Homem-Aranha, que quando eu li na mensal, eu já achei ruim. Aí eles lançaram encadernado só por causa do filme. Tristeza. Só para os idiotas comprarem. Pois é. Sim, eu comprei. Eu também. Eu comprei, é. Mas o Magali lembrou bem aí, né? Homem-Aranha no ar também, né? Naquela linha no ar. Eu comprei o bonequinho hoje, eu tô feliz. Eu vi que você postou o vídeo. Não vi o vídeo ainda, mas vi que você postou. E o Homem-Aranha, ele tinha o... Eles, além dessa geração Marvel, né? E não só a Abril, né? Tem, não só a Panini. Outras editoras lançam algumas histórias mais infantis do Homem-Aranha, né? Vamos dizer assim, da linha mais kids do Homem-Aranha, né? Atualmente a Abril está publicando histórias do Aranha. Eu compro uma coisa deliciosa, né? R$10 o diabo da revista, tem uma canetinha, tem uma história de 10 páginas. Aí você compra, né? Porque você é retardado e compra, né? Por causa de uma história que você vai ler, você lê, não lê, não dá nem pra ir no banheiro pra ler a história. E é um bichinho. Minha esposa trabalha com criança, fala, tá aqui, você leva com essa criança. Eu lembro que eu fiz com aquela Espetacular Homem-Aranha que a Panini lançou uma vez, que teve 2 números só. Uhum. Assim, então, essa Espetacular, as histórias eram as histórias da Inglaterra, né? Isso, eu tenho um lançador de disco aqui até hoje, que você pega assim e arremessa. Mas... Essas histórias do Espetacular lá da primeira série, eu não sei da segunda, né? Eu tenho da segunda é atual. A primeira série, que essa daí eram histórias da Panini UK, né? Que eles lançaram algumas histórias do Homem-Aranha lá, e por isso que eram umas histórias meio bizarras, assim, não tinha meio nada com nada, né? Exatamente. Eu tinha que cadastrar elas no Guia dos Quadrinhos, aí eu fui cadastrar uma vez, eu olhei, aí tinha lá embaixo, né, o nomezinho, aí eu procurei no site, não achei, e não tinha site nenhum, né? Eu falei, mas que diabo de história é essa? Eu fui pulsar no Google mesmo, aí eu achei uma. Aí eu achei, fui achar o diabo das revistas onde vinha, né? Mas é. Porque é como. Mas é a revista nesse estilo que a Panini de lá lança, só que as histórias são inéditas, né? Então, a Marvel da Inglaterra, né, do Reino Unido, ela tem várias histórias próprias, né? Isso desde anos 60, 70, assim, mas normalmente são poucas, né? Mas ela tem uma linha própria. Tem, né, uma história na Marvel italiana que eles lançaram. Ela costuma lançar a capa nova para as histórias. Eles pedem para os desenhistas fazerem. Mas estou falando, tem uma história escrita por um desenhista que costuma trabalhar com a Disney, que é o Giorgio Cavazzano. Tem uma história do Aranha feita por ele, que só saiu por lá. É, aquela linha que era exclusiva, que lançava na Europa, né? É, mas aí saiu só uma história do Aranha, que esse Aranha. Que é desenho por ele, pelo Giorgio Cavazzano. Bom, eu acho que tá bom, né? Falamos pra caramba aqui. Salvate, Bintos. Não, Salvate. Pra gente fechar, tem que falar Salvate, né? É, inclusive, eu tenho menções honrosas aqui também. Mas é Salvati, exatamente, que tá lançando cadernados aí de capa preta e vermelha, né, do Homem-Aranha. Uhum. Ah, na verdade, acho que do Homem-Aranha foi lançado só o primeiro, é a primeira edição do de vermelha, né? É, vermelha sim. Na verdade, a preta também iniciou com a Aranha, né? Exatamente. A preta começou com aquelas histórias do J. Michael Straczynski, é isso, né? Sim. Não faço ideia do que você tá falando. É, daquele. Não sei. Não é? Não sei. É aquela história como. De volta lá. Que o Homem-Aranha. Foi quando teve uma mudança grande na. Saiu Howard Mack, saiu, né, alguns escritores do Homem-Aranha. O John Byrne tava lá, parou de fazer lambança, mandaram todo mundo embora. Aí veio o escritor que ele é conhecido por ter feito o Babylon 5, né? Ele é o criador do Babylon 5, daquela série de ficção científica. Marcando aqui pra ele assume os roteiros do Homem-Aranha, né? É claro, tem histórias muito bacanas, tem histórias horrorosas, e ele é conhecido pela história da Jean Vagava, né? Ah, exatamente. Mas as histórias iniciais, antes dele viajar nessa maluquice que ele criou, né? Que eram bacaninhas, eram bem bacanas, né? Fora a história, a homenagem ao World Trade, a queda do World Trade Center, que o Dr. Destino chora, que é aquilo ali é bizarro. É muito bizarro. É esquisito. O Dr. Destino chorar porque caiu o World Trade Center. Você fala, meu, ele já quis destruir o universo. Você acha que esse maldito já derrubou o edifício Baxter umas 50 vezes, vai chorar por... Ah, vá pela... Hipócrita. Eu falei que tinha menções honrosas porque a editora Metal Pesado... Ah... Ela lançou Clandestino e o Homem-Aranha aparece em algumas edições. Verdade. Da 6 e da 7. A NFL Comics lançou aquela revista do Kiss, sabe? Que a Marvel fez, sim, que aparece os heróis, o Homem-Aranha tá lá. E a GEA, ou GEA, não sei como normalmente o povo pronuncia, ela e a Globo também lançaram revistas que o Homem-Aranha aparece. Faz um cameo lá, né? A GEA numa do Quarteto, a Globo uma Marvel Force, tal, com a história do Cavaleiro da Lua. E Transformers Especial 6 também, com a apariçãozinha do Homem-Aranha. Mas menções honrosas, porque, né, uma edição ali e uma edição aqui. Essa maior força da Globo era bem bacaninha. Tinha umas coisas bizarras, né? Tem um força, como é que é? Força de ataque Morituri, é muito... Morituri, é. Mas tinha o Botoqueiro Fantasma, numa época bacana. Tinha Excalibur, não sei porque a Abril decidiu não publicar Excalibur aqui na época, né? Aí depois jogou, começou a chorar em cima, né? É, e Novos Guerreiros, né? E começou também lá a publicação na Marvel Force. Ah, Guardiã da Galáxia também, original. Publicou bastante coisa lá. É verdade. Jim Valentino, é. Muito, era muito, muito legal, né? Esse gibi foi muito bacana. Exatamente. Então, mais alguma coisa que vocês lembram? Não. Só pra lembrar que o Aranha, a gente tava falando, ele é bem chamariz, né? Porque ele iniciou a capa preta da Salvati, iniciou a capa vermelha, ele iniciou as miniaturas da Eagle Moss, ele iniciou o xadrez lá também da D'Agostini, ele iniciou uma série de bustos. É, ele iniciou o universo Ultimate, o universo 2099, o universo Noir. também é chamariz, né, pra tudo. E o legal é que essas que você falou de miniaturas, que ele iniciou é que normalmente a primeira costuma ser mais barata. Dá pra comprar. Eles normalmente colocam... Essa é a grande vantagem, porque quem só compra é isso. Né? Agora, se a pessoa ser retardada, que nem eu, que compra da Marvel e da DC, aí o negócio fica mais complicado. Nossa, mas isso é bem comum, assim, porque a primeira dá um pico de vendas absurdo, né? Sim. E aí eles colocam o personagem que todo mundo quer, né? Então, na Marvel é o Homem-Aranha, na DC é o Batman, na Star Wars é o Darth Vader, sabe? Então... É sempre assim, no Star Wars, a Planeta de Agostini, ela lançou tanto uma coleção de miniaturas, quanto depois uma de naves e depois uma de xadrez de Star Wars. Aí é o Vader nas duas, a miniatura aí na de xadrez, e a de nave é a X-Wing, né, que é o caça que todo mundo gosta. E tá chegando uma coleção de busto pois também. Pois é, tá na hora de lançar aí. Pois é, essa de busto eu vi também. E também é o Homem-Aranha, né? Ah. É, Homem-Aranha 49 pila. É a primeira. O primeiro. Ele é o mais barato. O outro é 99. Segunda, 99,90, acho. Ah. Nossa, a segunda normalmente é um preço intermediário, hein? É, eu tô bravo. A primeira é que... Não, costuma... eu acho que vai manter. Vai ser os 90, mas também, né? É porque ela... normalmente a primeira, apesar que a Eagle Moss, acho que não fez isso não. Mas, 19, viu? Mas a Planeta de Agostinho, ela fazia isso. A primeira era, sei lá, R$9,90, a segunda R$19,90 e da terceira pra frente R$30. A Salvati, né? A Salvati fazia isso, se eu não me engano. Ah, vou comprar Sal Dorai. Foi um... Se lançarem por aqui. A Salvati de novo, né? A gente vai as grandes coleções foi assim. É, eu tô bravo porque lançaram uma da Turma da Mônica agora, bonecos. Eu sou a cara do Cascão e ela é a terceira. Aí já miou, a terceira já é preço não, quatro pão. Vezes mais caro. Complicou. Bom, então tá bom, né? Falamos tudo que lembramos e conseguimos aqui. Vocês têm alguma edição? Eu só quero citar que a gente falou da Pandora, que ela lançou na coleção Almanac Marvel, ela lançou a história do Deadpool lá, que ele vai no universo do Aranha. Ah, a história do Aranha. Tem o Homem-Aranha lá do passado. Sim, exatamente. Melhor história do Deadpool e melhor história do Aranha. Vocês têm alguma edição favorita de cada editora ou não? Tipo, tanto faz, assim... Acho que não, cada época... Talvez só, como eu falei, a Homem-Aranha 49 de abril, que foi a minha primeira, mas só por isso. Homem-Aranha, pra mim, a edição que eu mais gosto é a minissérie do Kraven, né? Das mensais. Eu me lembro muito do Homem-Aranha. Putz, como é que é? Agora eu não lembro o número exato. Você vê que eu não lembro muito, né? Mas eu lembro da história. Que é quando o Homem-Aranha decide dar fim no namoro dele com a tal da Debbie, que é uma loirinha. Ah, sim. Por volta das 40, né? 43, 44. É, exatamente. É bem isso. Nessa época, porque foi eu, apesar de eu ter começado a comprar GB em 91, eu recebi de um amigo do meu pai, 100 gibis, e desses 100 gibis tinha algumas histórias do Homem-Aranha, tinha mais Heróis da TV, mais Capitão América, mas tinha mais tinha algumas do Homem-Aranha. 43. E tinha essa. A memória tá boa. E tinha essa daí que eu lembro que foi a primeira, a mais antiga que eu tinha dessa sequência, e depois eu comecei a comprar mais antigas, né, então isso fica na minha cabeça. Agora, da Panini é que eu gosto mais. Nenhuma, porque o Homem-Aranha ficou tão chato depois. Não é culpa da Panini, né? Não é culpa da Panini, exatamente, né? Certo, então eu acredito que... eu acho que isso foi... A Panini foi a que tratou melhor, assim, acabamento, mas o conteúdo, tadinha dela. Pois é, né? Não deu sorte. Eu acho que deu pra... Esse programa deu uma explanada boa pra quem não conhecia, né? As editoras antigas do Homem-Aranha, o que aconteceu no... Ou pelo menos deu um caminho, né? Pra pessoa entender um pouco melhor o histórico todo que o Homem-Aranha teve no Brasil e como foi publicado e etc. Queria agradecer o Marcos e o JRX que aceitaram participar aqui do programa, aceitaram o convite, né? Se vocês quiserem fazer algum jabá, alguma coisa, a hora é agora. Então... Se vocês quiserem dar uma fuçadinha em revistas do Aranha do passado, dá uma passadinha lá na Sala de Perigo, na loja virtual do amigo aqui. Vai lá no loja, saladeperigo.loja2.com.br, fiquem à vontade na salinha de vocês lá. Link no post. Sim. É loja 2? É tipo caixa 2 ou não? Não, não tem nada a ver. Tudo limpinho, bonitinho, cheirosinho. Você quer falar alguma coisa, JRX? Bom, não, na verdade quero agradecer a minha participação. Eu espero que o delay entre a próxima não seja tão... não seja de tanto tempo, né? Não precisa ser. Agora, juro que lá que a internet tá funcionando melhorzinho. Mas não muito mesmo, mas tá funcionando melhorzinho. Né? E gostaria de agradecer. Na verdade, o meu jabá é pro Eric, que agora decidiu liberar as caixinhas... Eu tenho um monte deles aqui, né? Aliás, tem um monte dessas, Eric, que eu nem montei, que tá até fechadinha ainda, porque agora que eu tô arrumando o meu escritório, então... Espero que não dê problema. Eu acho que não. Não vai dar problema, não. E aí eu fiquei muito... Achei muito bacana a sua iniciativa, né? Quero parabenizar por isso, quero parabenizar todo o pessoal que cuida ainda, né, que ainda tem a paciência e de cuidar do Tweepcast, do Tweepview e todo mundo, né, todos os tweeps da vida. E que vamos lá, vamos Quando coisa, quiser falar de coisa velha, eu tô disponível. Coisa nova, não, lembro, não sei muita coisa, mas coisa velha eu ainda lembro de alguma coisa. A gente só fala, a gente praticamente só fala de coisa velha. Coisa velha. Então, sim, convidaremos novamente. E lembrando que agora o Aracnofan, para quem quiser dar aquela forcinha, né, para ajudar o site a continuar crescendo, nós temos um padrinho, né? O Magari, o que é um padrinho, Magari? Ah, eu não vou fazer de novo a piada aqui ao poderoso chefão brasileiro. É o poderoso chefinho. Se alguém virar nosso padrinho, a gente dá tipo dois tapinhas no rosto, tal, beija a mão, essas coisas. É, tu manda a cabeça do cavalo só. Periodão. O padrinho é o site pra você ajudar. É o equivalente brasileiro ao Patreon. Tá com. Melhor é que o padrinho dá pra pagar em real mesmo. Afinal, o dólar tá muito caro hoje. Se você fosse dar um real hoje, não é mais o preço de um real. Mês que vem já não é o mesmo um real daquele dia. É uma zona. Você parecia na época que as revistas tinham assim, na capa XYZ 27,95. É. Você tinha que ir de manhã e comprar, senão à tarde já tava mais caro. Ou senão vinha com duas etiquetinhas na frente do preço. Né? Que já mudou na época. O cara da banca mudou na época. Não, é porque quando ia pra gráfica, era, sim. O cara decidia um valor. Quando saiu o caminhão da gráfica, já era outro valor. É, e tinha que colocar uma etiqueta atualizando o preço. Exatamente. Então, aí é pra isso. E para quem quiser, né? É lógico, o site vai continuar independente disso, né? Mas é uma forma de nos ajudar a pagar a hospedagem do site, fazer uma série de coisas. E além disso, o pessoal que participa lá tem algumas recompensas, né? Recebe podcast antes, pode participar de sorteio, fazer um monte de coisa. Enfim, se alguém quiser nos apadrinhar, nós agradeceremos, pediremos benção para sempre. Eu nunca consegui falar a bênção pra ninguém, porque eu pedi pensa, exatamente. É. E também, quem não pode nos apadrinhar, continue incentivando o trabalho, divulgando o Tweepcast pros amigos, divulgando o site pros amigos. Pra quem não sabe, Tweepcast é do aracnofan.com.br, né? Onde nós temos outros programas lá também e tal. E entre no nosso grupo do Facebook pra bater papo com um monte de fã de Homem-Aranha. E é isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Até. Tava esperando ele. Normalmente eu sou o último. Spider-Man.